na Instrução Normativa número 43/2010 e do artigo 49 da Lei Complementar número 101/00. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 8/2010, que altera valores nas ações dentro do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Executivo Financeiro de 2010, e abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o Executivo Financeiro de 2010 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 9/2010, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios de Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Iretama, Laranjal, Manuel Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Turvo, para a constituição de consórcio público destinado a promover o desenvolvimento rural e urbano sustentável dos municípios que compõem a região central do Paraná, a região central do Estado do Paraná. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 79/2010, dos vereadores João Edival Aramone e Dirceu Agostinho Bassani. Número 81/2010, do vereador Adelir Castilho Maldano. O senhor presidente colocou em discussão e votação o regime de urgência dos projetos de lei ordinária número 8 e número 9/2010, que foram aprovados por unanimidade de votos. Deferiu os requerimentos e anunciou o expediente do plenário, do qual fez o uso o vereador Adelir Castilho Maldani, que solicitou o ofício de pesar à família do senhor Cláudio Cutmin, após o vereador Aguinaldo Vigêncio de Jesus, que teceu o comentário da morte do senhor Cláudio Cutmin, agradeceu o comparecimento dos vereadores e da população na audiência pública. Convidou a todos para comparecerem na reunião que será realizada no dia 31 pela Big Franco. Parabenizou o prefeito municipal pela UTI móvel. Em seguida, o vereador Antônio Adir Delaro solicitou o ofício de pesar aos familiares da senhora Helena Soares Ribeiro. Comentou a segurança no município e do horário de funcionamento de bares e lanchonetes e dos valores dos alvarás de funcionamento e do IPTU. Teceu o comentário dos 7 anos de governo do Roberto Requião. Finalizou comentando do afastamento dos candidatos à reeleição. Em seguida, não havendo a ordem do dia, o senhor presidente deferiu as solicitações e passou ao pequeno expediente de explicações pessoais, sendo feito uso pelo vereador Carijó. O senhor presidente encerrou a sessão às 20h11, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 30 de março de 2010. João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Tem discussão? Tem votação? Os vereadores de fone favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Só observação, desculpa, eu não prestei minha atenção, foi falado sobre, parabenizando a UTI, eu não tive na sessão passada, parabenizando sobre a UTI móvel, eu não entendi o... É, vereador. Tá, mas é, alguém trouxe a UTI móvel, já conseguiu alguma coisa? É o município, né, o prefeito e a Secretaria de Saúde. Então, ah, recurso próprio, ah, tá. Então, obrigado. Só um, acho que uma correção ali sobre a dona, vocês falam, é Helena, não é, Natália? Natália Helena Soares. Mas é eu acho Helena que... Helena Soares Ribeiro. É, acho que é a dona Natália, né? Natália Soares Ribeiro. Helena foi mulher do professor Dirceu, né? Natália. Solicite o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 121/2010 do gabinete. Em resposta ao ofício do gabinete número 2/2010, de autoria do vereador Dirceu Agostinho Bassani. Ofício número 82/2010. Encaminhando o balancete financeiro do município de Ipitanga referente aos meses de setembro a dezembro de 2009. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 6/2010 do vereador João Edival Aremoni, sugerindo ao Executivo Municipal estudo para regulamentação do estacionamento de motos. As motos são veículos que precisam de espaço adequado e muitas vezes, pela falta desta padronização, ocupa espaço maior, dificultando o estacionamento dos carros. Com o estacionamento de motos, o espaço vai ficar mais organizado, liberado a maior parte do estacionamento para carros no prolongamento das ruas. Requerimentos. Requerimento número 82/2010 do vereador João Edivar Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a reconstrução da ponte na localidade de Corumbataí, Santo Antônio, saída para Barra Bonita. Atendendo o pedido do senhor Aguinaldo Quadros da Cruz e família da senhora Joana e do senhor Eduardo, que necessitam retirar a produção de leite do local. Correspondência recebida. Convite do deputado federal Ricardo Barros para reunião no dia 8 de abril, às 19 horas, no plenário da Câmara de Ipitanga. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro as indicações ou requerimentos apresentados. Passando para os pedintes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, até eu queria justificar a minha falta na sessão passada. Tive que fazer uma viagem, aí não pude, transportando boi. Aí cheguei um pouco atrasado, não deu tempo para participar de mais um encontro caloroso aqui com os nobres edis. Mas eu acho que foi uma reunião tranquila, uma reunião... Apesar que ultimamente, dificilmente, parece que os vereadores vêm para a tribuna, estão falando só dos seus lugares, muda um pouco os critérios da casa, mas eu acredito que já normaliza. Eu queria também comentar, até falar sobre, essa semana tivemos, a quinta-feira passada, na posse do governador Pessutti, o qual eu acho que iniciou uma caminhada, talvez, por que não, para um mandato de mais 4 anos. Eu entendo pela conversa, pelas pessoas que participaram, pelo grande número de pessoas que estiveram lá. É claro que a gente também tem que considerar que realmente é um governo do Estado. Mas deu para nós perceber que o grande número de prefeitos, de vereadores, principalmente do interior, principalmente, mostrando que o Orlando Pessutti é uma pessoa bem falado, bem aceita, E não podemos deixar de dizer que, queira ou não queira, são 8 meses no governo do Estado. Experiência, eu acho que 8 anos ele já teve, ou 7 anos, para continuar o trabalho que juntos iniciaram com Roberto Requião. Até teve uma brincadeira, que eu, quando o governador, ex-governador, até comentou que a alegria estava muito grande, que as pessoas estavam comemorando, estavam aplaudindo muito essa posse do governador Pessutti. Aí ele comentou, será que estão aplaudindo bem, bastante, calorosamente, a posse do governador Pessutti, ou estão aplaudindo a minha saída do governo do Estado? É realmente, para algumas pessoas, até uma grande parte das pessoas, entendem que o governo Requião era um pouco mais drástico, um pouco mais enérgico. Mas nós podemos garantir, diante desses 7 anos, que honestidade estava ali. No governo Requião, nós podemos garantir que existe uma certa transparência. Eu estou dizendo no governo Requião. Agora, se daqui a pouco existem algumas coisas, como foi falado na sessão anterior, não a passada, não, sobre o problema da... Eu não preciso nem dizer, está nos jornais, está nas televisões, o que aconteceu nas assembleias, na Assembleia do Paraná. Acredito que quem fez vai ser responsabilizado, e o mais breve possível. É dinheiro público. E não só seria lá no, na capital, como no interior também. Mas eu quero parabenizar mais uma vez o Pessutão, e acredito que a região central, o compromisso que ele tem com a região central, com o Paraná, vai ser nada mais, nada menos que concluir o objetivo que é o nosso Paraná ser destaque nacionalmente. Eu queria até, eu faço parte da Comissão do Conselho de Alimentação Escolar, e queria até justificar as reuniões, ou até os ofícios, o qual o Conselho fez para com o Executivo, da necessidade que o Conselho precisa para que funcione. Algumas das que marcou até foi uma pedir ou até um ofício para que para melhor orientação e acompanhamento nutricional nas escolas, necessário se faz que o nutricionista tenha, se possível, aumentada a sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, ou então também a contratação de outro profissional com 20 horas semanais. Inclusive, um veículo para disponibilizar para distribuição da merenda escolar, pintura da sala, computador. E o que eu achei também interessante, que foi até comentado, que a licitação para a alimentação escolar seja especificada, específica, ou até direcionada de uma maneira transparente, separada da licitação de outras secretarias. Por quê? Por ter a Secretaria de Educação fundo próprio. Com isso, teríamos mais agilidade e possibilidade de melhor acompanhamento. Então, a parte, vereador. Faz favor. Talvez eu não tenha o conhecimento exato, mas, salvo engano, já é separado. Não, vereador. Posso estar enganado aqui, mas pelo menos dentro do processo de licitação, dentro do edital, no que toca a merenda escolar, cujos recursos vêm carimbados, já é separado. Seja por licitação, seja por lote dentro do edital. Por lote, até eu quase te garanto que é por lote. Não é, mesmo, vereador. Dentro de uma própria licitação. Você viu o edital? Vi o edital até, tá, inclusive edital? Foi apresentado, não está comigo, está com o presidente, que é o João Flávio Ribeiro Wolff, o qual essa licitação até foi comentada, até a secretária participou com nós, a secretária de Educação, o qual seria a pasta da Secretaria de Educação. E para que ficasse com uma diferença, para poder até ter esse acompanhamento. Mas daí veio até em resposta a esse ofício. Eu não entendi muito, mas claro que nós sabemos no qual foi feita no orçamento do município, já foi explanado, já foi até apresentado para aqui os vereadores, o qual está numa situação até... Mas eu vi... A resposta do prefeito foi o seguinte: porém, infelizmente, a receita do município não está nos permitindo realizar tudo o que gostaríamos e que deveríamos realizar. Sendo assim, informamos Vossa Senhoria, que seria o conselho, sobre o que nos foi solicitado. Horário do nutricionista. Estamos no limite prudencial da folha de pagamento. Observação. Devido à implantação do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério e baixa da arrecadação. Então, diante deste fato, de que foi feita essa reforma, ou até a implantação do piso salarial do magistério, ficou mais difícil. Eu, se eu não recordo, até o vereador, até o mesmo vereador líder, pode até, mas no mandato passado, tinha um nutricionista com 40 horas, ou melhor, dois nutricionistas, um 40 horas, ou dois até de 40 horas. E mesmo assim, ainda faltava um certo tempo para ter esse levantamento, até essa participação. E quanto a veículo, computador, na medida do possível, nós já estaremos providenciando. Licitação específica para alimentação escolar, em resposta do prefeito, já respondendo a sua, estamos verificando a questão legal. Então, uma certa resposta que veio do executivo não mudou nada. Continua a mesma coisa. Mas acredito que, tratando-se de merenda escolar, o executivo vai pensar diferente. Ou vai ter uma certa prioridade. Permito a parte, faz favor. Gostaria que, é importante esse seu pronunciamento, mas de quando que é essa resposta, que, quando é que foi feito e quando é que veio essa resposta, faz favor, por interesse. Foi protocolado ali na prefeitura, dia 11/2/2010, 11 de fevereiro. E a resposta, 18 de fevereiro de 2010, que veio essa resposta do executivo. Então, pelo menos eu acho que a pintura foi feita, para não falar que nada foi feito, a pintura, e o computador existe, só que não funciona do jeito que deveria funcionar. Eu fiz três sessões passadas. Eu fiz um pedido, a qual eu estava na sala do vereador Carijó, o qual eu estava conversando com o secretário do interior, que alguns assuntos, e eu pedi até que ele me passasse o telefone, porque eu diversas vezes liguei, não sei se ele tem conhecimento ou não do meu celular, mas não tive êxito. E quando o vereador Carijó conseguiu falar com ele, até pedi que me passasse o telefone, o celular, e eu consegui falar com ele sobre aquela ponte, a mesma ponte, vereador Fabrício, do seu Casimiro e o Matos, lá no Gamelão, Serra do Ouro. E o secretário do interior pediu 2 semanas, 14 dias, para que solucionasse o problema daquela ponte. Para quem não escutou, não lembra, a população deu as vigas, até por sinal escutei no rádio até o secretário Júnior falando que, agradecendo as pessoas, a população que está sendo prestativa e cedendo viga, cedendo pranchão para recuperação das pontes, diversas pontes que tiveram problema nessas enchentes. Só que essa não teve problema nenhum. Essa ponte, ela está sendo até doada mais pela população daquela região, porque se fizer essa ponte, que está sendo doada, encurta uma certa distância. É 11 quilômetros de lá até aqui. O vereador Fabrício tem conhecimento, do qual já fez esse requerimento até aqui em Pitanga. E se tiver que passar por dentro da fazenda do ex-secretário de Finanças, Clevinho, aumenta consideravelmente a distância. Tem que dar uma volta. E o que é pior? Eu não sei se por causa de estragar a estrada, para alguns cascalho é bom, mas para o secretário, ex-secretário, não era bom cascalhar e não pode descer o caminhão do leite. E as pessoas estão desanimando, estão quase que vendendo meio de graça a terra ali para o ex-secretário. Mas tem muitas pessoas corajosas, muitas pessoas que estão batalhando. E acreditam ainda. Acreditam no secretário do interior. Ele falou 2 semanas, mas teve. Hoje já são 3 semanas. Mas teve a Semana Santa. E eu acho que não é nada mais justo que nós darmos mais uma semana, apesar que o seu Casimiro Matos, eu conversei com a filha dele, conversei com a vizinha, conversei com a Sirlene, filha dele, um mês e pouco atrás a máquina foi lá, não conseguiu nem se mexer, conseguiu subir um barranco. Problema da máquina, problema de pneu, mas vamos dar mais uma semana, na próxima semana eu vou cobrar. Mas eu vou lá. Até queria convidar o vereador Fabrício, se ele tiver tempo também, para que fosse junto com o senhor. Eu que fez o requerimento dessa ponte, para que nós fôssemos junto conversar com o seu Casimiro, conversar com as pessoas lá, para ver se, inclusive, até o seu Vigano Xereida até se propôs a fornecer algumas pranchas, se for o caso. Vereador, permita um... Faz favor. Em questão, eu até estive no local lá vendo e vi como que está lá, tá realmente precário e também em conversa com o secretário, logo que eu saí lá do Gamelão, vim para cá e conversei com ele. E ele falou, eu vi ali aquela ponte. Bom, para quem não entende, eu não entendo muito pouco, né? Mas para fazer, ela não está. Você sai da estrada, não sei se você chegou a ver lá como que é. Você viu? Ela tem um morro, declive, né? Tem um declive ali. Então, ele realmente viu essa ponte, ele tinha ido um dia antes do que eu. Daí ele falou para mim que realmente eles vão terminar aquela ponte. Até as vigas dele todo, seu Vigano, todo ali. Daí, questão, não sei, e até o dia que ele falou, o dia que ele for lá, ele vai me ligar, daí até eu citei no teu nome, ele pediu daí para nós comparecermos lá e ir lá no dia lá. Mas ele não deu previsão nenhuma de tempo? Não, ele não me falou, porque eles têm não é que prioridade, não é, porque tem pontes ainda que não foram feitas, não, e ali realmente é mais difícil de fazer. Mas ele falou que nessa semana, ou decorrer da outra, vai ser feito lá. Obrigado, vereador. Só que eu acredito que não seria tão difícil para a prefeitura. Por quê? Porque quem está fazendo são eles. Eles mesmos. Seria mais a máquina para levantar as vigas, que eles não conseguem levantar a viga. E outra, aquele declive, aquela subida, aquele top forte, nós vemos aclive, desculpa. Nós vemos de alguns lugares o esteira da prefeitura trabalhando, até particular, até fazendo serviço. Eu acho que é certo. Tem que fazer, tem que trabalhar, tem que conseguir favorecer as pessoas que necessitam. E aqui não, não seria só uma pessoa, só uma família, como o senhor mesmo viu. Seriam mais famílias, mais pessoas que vão ser beneficiadas por essa ponte. Mas vamos aguardar mais essa semana, acredito que na próxima terça-feira, porque nós até comentamos que o secretário do interior é uma pessoa de palavra, uma pessoa que diz que cumpre, e me pediu 2 semanas que nós tivéssemos paciência. Eu até tenho paciência. O duro que quem realmente precisa, é difícil de chegar no interior e falar, tenha mais 1 semana ou 2 de paciência. Eu queria também, aproveitando já que um cidadão, o qual fez umas ofício para o Ministério Público, fez ofício para a Secretaria de Educação, cidadão, pai de aluno, preocupado com um problema que está acontecendo, não só aqui em Pitanga, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro. Chegou agora uma informação, acho que todo mundo viu, acredito até, pedi permissão até que a Câmara, que a presidência até faça um ofício, ou um projeto, que nós juntos façamos um projeto sobre as pulseiras do sexo. É uma coisa interessante. É uma coisa que está acontecendo no Paraná, aconteceu em Londrina, acho que todo mundo tem conhecimento. Até eu queria, até, para ficar bem mais esclarecido, falar qual é o significado de algumas das cores. Amarela. Um abraço. Rosa. Mostrar o seio. Laranja. Laranja. Dentadinha de amor. Roxa. Beijo com a língua. Cada vez ficando mais forte. Vermelha. Dança erótica. Verde. Sexo oral a ser praticado pelo rapaz. Branca. A menina escolhe o que quer. Azul. Sexo oral a ser praticado pela menina. Preta. Sexo com quem arrebentar a pulseira. O qual aconteceu lá em Londrina, que 4 rapazes violentaram, estuparam uma menina de 13 anos pelo fato de ter rompido essa pulseira preta. E dourada. Todos os itens acima. Então eu acredito que essa é uma... Não é uma luta. Porque até agora, eu acho que aqui em Pitanga, para nós aqui em Pitanga, seria em grandes centros, o que acontece com essas pulseiras, ou até essa mania que está acontecendo, esse vício que está acontecendo, para algumas meninas, seria até uma maneira de se promover, eu acho. Moda. Caretice para nós que não gostamos, não queremos esse tipo de brutalidade no nosso município? Não. Eu acho que nós não vamos chegar a esse ponto. Acho que ninguém vai entender que nós somos ignorantes ou até careta. Mas eu queria pedir que a casa se manifestasse com as pessoas que fazem parte da administração da casa, um projeto de lei, uma proibição, o qual já está na Câmara de Vereadores de Londrina. Possivelmente já estão debatendo sobre a proibição dessas pulseiras em Londrina ou mais regiões do interior do Paraná. Permito a parte? Faz favor. Vocês sabem, teve a aprovação da Câmara, que sou autor de um projeto que proíbe a venda de bingos e afins menores de 16 anos, já para evitar. Agora, eu gosto de dizer o que eu penso mesmo. Isso aqui, para mim, a maior culpa é do pai e da mãe. Porque se o pai e a mãe não conseguem controlar uma criança, é o fim. Porque a criança às vezes vem na empolgação, na emoção, ela não tem nem conhecimento profundo da situação, da gravidade desse fato. Está tão falado na mídia isso aqui, em jornal já faz, ó. Agora, e os pais? Por que deixam as crianças sair com essas pulseiras? Eu acho que os pais, a mãe, tem que cuidar e pôr um freio nessa situação. Tem que ter um cuidado, tem que vir do pai e da mãe em primeiro lugar. E a justiça, eu acho que até tem que ser proibida a nível de Paraná mesmo de vender. Eu também acho que tem que parar de vender, nem vender mais também, porque evitar o que acontece. Agora, o principal, eu acho que o pai e a mãe tem que vir da casa cuidar isso aí. Principalmente. Porque a criança, às vezes, a criança, quando é nova, ela nem sabe da noção do perigo que está correndo. E realmente, isso que ele leu aqui é verdadeiro. É por aí mesmo. Tem um significado. A gente nem sabe memorizar isso, mas tem esses significados. E o que acontece? Vereador Meco, obrigado pela parte. Concede uma parte, vereador Meco. Faz favor. Grande verdade, vereador Carichó. O problema é que a maior parte das pessoas, enquanto isso acontecia lá em Curitiba, lá em Brasília, grande parte das cidades do interior do Paraná, essas crianças que usavam, na verdade, não tinham conhecimento, e muitas delas sofreram, inclusive até estupro, em razão desse fato. Hoje nós sabemos que a pulseira amanhã pode ser qualquer outro objeto, mas quando se fala em criança e fala da questão dos pais, eu acho que grande parte dos pais... exerce esse papel, orienta, mas a gente sabe também como é criança, e a gente vê criança de 10, de 9, de 11 anos, e a gente sabe que essas crianças ainda, elas não têm o discernimento incompleto, às vezes, e acabam se deixando levando por algumas pessoas que conversam bem, pessoas influenciáveis, que conseguem influenciar consideravelmente essas crianças, e elas acabam realmente caindo nessas armadilhas. Mas o maior problema que está não é exatamente em grande parte das cores, se você for verificar. O maior problema está justamente na cor preta. Porque o malandro chega lá e arrebenta aquela pulseira, perdão, pulseira do braço. Acho que é preta, né, mesmo? E arrebenta essa pulseira e sai estuprando, contrariando a própria vontade de quem usa essa pulseira. Então eu acho que realmente, infelizmente, eu já colocava que quando... apresentei o projeto da Long Neck e você mesmo defendeu que não haveria necessidade de se ter uma lei proibindo. Cada vez mais no nosso país, realmente a gente vê que a simples conscientização ainda não é possível. Ainda precisa que seja a energia bem mais forte e seja recriminado com leis, com sanções que eu diria assim, que teriam que ser pesadas para que realmente pudesse inibir essas pessoas que vivem da malandragem e que acabam influenciando a adolescência e criando, na verdade, esse mal aí tão grave dentro do nosso país. E realmente, eu acho, vereador Meck, que o projeto de lei, nesse caso, embora possa até colocar que não seria necessário, se uma vez houvesse a conscientização, tal, mas a gente sabe que, por mais que 80%, 90% realmente sejam conscientizados, de repente, 2% ou 10% de repente vai sofrer com isso por não ter, de repente, a educação, a cultura necessária para saber diferenciar uma coisa da outra. Então, realmente, é só proibindo que nós estaremos, de repente, evitando aí mais males que possam acontecer. Obrigado, vereador. Realmente, até eu queria complementar, que eu também é quase que não entendo que seria culpa até dos pais. Porque hoje, se nós levarmos em consideração até mais a fundo, a droga... é quase que igual a essa pulseira. Por quê? Porque os pais estão em casa. Não estão sabendo o que está acontecendo. E o infelizmente que o pai é o último a saber. Não acredita que o filho ou a filha está envolvido com droga. Não acredita que isso pode acontecer. Então eu acredito que, claro, a conscientização ou até o manifesto e as pessoas vão... E hoje nós vemos, hoje até nós comentando... que qualquer pessoa hoje dificilmente joga um papel pela janela do carro. dificilmente jogam plástico por causa do meio ambiente. Está se conscientizando, graças às, à mídia, à divulgação, que diz o quê? Que se você evitar, amanhã nós podemos respirar. E quem sabe essa conscientização ou até esse apelo, que seja um apelo então, vereador. Não, pode ser que seja, é claro, uma conscientização, nós estamos até nos, é, nos manifestando, nos articulando, até inclusive quando foi feita essa, essa audiência pública, mais audiências públicas aparecerão, mais campanhas acontecerão, até inclusive daqui a alguns dias é, terá a Semana do Trânsito. Eu acredito que nessa mesma Semana do Trânsito pode até ser considerado, até comentado isso, também levar a esse ponto. Está sendo, até hoje teve uma reunião com pais, professores, polícia militar, polícia civil, sobre a conscientização do trânsito. Semana do Trânsito. Então pode até ser levado para as escolas, principalmente, esse problema. Então eu acredito que essa conscientização, até as coisas vão melhorando, as coisas vão se encaixando. E por que não nós evitarmos já, em, aqui em Pitanga, que isso venha acontecer? Faz favor. Eu acho que eu fui bem claro no meu funcionamento. Eu achei bem claro. Lei, eu sou a favor, faz uma lei, não tem problema nenhum. Mas não retiro o que eu falei. Mas o principal cuidado tem que vir do pai e da mãe. Conscientização. Se eles dois, se o pai e a mãe não tiver um cuidado em cima da criança, porque vamos dispor, nós proibimos no município Pitanga. Mas vamos imaginar que lá em Guarapava, em Manuaribos, o Rotulas não proíbe. Daí vão comprar lá. Quer dizer que, e o pai deixar, a mãe deixar? Tem que proibir a venda. Então, mas o pai e a mãe que tem que ter um cuidado maior, eu não retiro disso. Eu acho que o pai e a mãe têm a maior responsabilidade nesse caso. Quem que é responsável pelo filho e pela filha? Para o menor. Eu acho que é o pai e a mãe. Tem que estar atento, tem que estar esperto. O vereador Linaldo colocou bem também essa parte. Eu sei que criança, como eu falei, criança eu sei que é, vai. Mas o pai e a mãe tem que estar esperto nessa parte. Muito esperto, cuidado. Obrigado, vereador. Eu queria a lei, que, aquele projeto que eu fiz, que foi aprovado aqui na Câmara, de menores, de 16 anos, eu deixei vender bingo. Eu sei, não é que saiu, mas pela empolgação, pelo fato, pela oportunidade, pode gerar o fato. Agora, a pulseira, muitos usam lá, não quer dizer que a criança que usou vai ser. Também é, podem ver. Eu não paro nada, eu caso em Londrina, nas grandes cidades já se usa. Mas pode acontecer. É um fato gerador que pode acontecer. Obrigado, pode vereador. Ser evitado. Obrigado, vereador. Eu queria também, quando eu falei até sobre a ponte lá do seu Casimiro Matos, lá no Gamelão, nós temos mais um problema seríssimo. Inclusive, aconteceu um acidente agora esses dias. Não sei se mais pessoas tiveram conhecimento. Dessa ponte aqui na rua Guairacá, que já faz tempo que, tá, que caiu, e houve um acidente, um carro sem sinalização nenhuma. Nenhuma. Quem que vai ser responsabilizado? Será que vão falar que é o Comutran que tem obrigação de cuidar, de sinalizar? Ou a Polícia Militar? Não. É o Executivo. Por que que é o Executivo? Porque o nosso trânsito não é municipalizado. Daí, então, por que o município? Porque ainda hoje é o município que sinaliza as ruas, cuida das ruas, placas. A partir do momento que se fala em municipalização, não quer dizer que daí sim o município vai cuidar, mas sim uma terceirizada. Uma firma terceirizada, que vai fazer um levantamento, vai ter sim uma obrigação, como essa firma que hoje está fazendo a jardinagem na nossa cidade, que está cuidando dos jardins da nossa cidade, que por sinal, quero parabenizar mais uma vez. Eu acho que nós não vamos cansar de parabenizar essa equipe que está fazendo esse trabalho. Mas a ponte está ali, com o problema. Eu acredito que, quando é comentado, ou é falado aqui na Câmara, ou é falado nas rádios. Aí sim, E por que nós íamos deixar de falar sobre um abaixo assinado, mais de 160 pessoas? Está aqui. Se alguém quiser ver, eu até quero tirar a cópia e levar para a secretária da cidade, o qual ela disse que com chuva não tem como limpar a valeta. Não tem máquina que libere uma valeta com chuva. Realmente, secretária, não tem como, eu concordo. Isso ela falou numa reunião com o prefeito, ou melhor, que ela estava com o secretariado. Permite, interrompeu. Permite. Faz favor. O requerimento dessa ponte já foi pedido. Né? Já fiz, já mandei, já conversei com o prefeito pessoalmente, já está providenciado. Ponte? Da ponte da rua Guaracá. Ah, não, não, eu falei sobre o abaixo-assinado do... Você falou da ponte ali, né? Ah, não, tá. Realmente, não, isso eu acredito que vai ser solucionado. Desculpa, vereador, eu estava falando agora, estava até falando sobre esse abaixo-assinado de mais de 160 pessoas, que é do Rio Pitanga, a drenagem do Rio Pitanga. Nós, abaixo-assinado, moradores da rua Venâncio Aires, no Jardim Dona Maria, solicitamos com a máxima urgência que seja finalizados os trabalhos de limpeza e drenagem do Rio Pitanga, pois pela proximidade de nossas casas com o rio vivemos em situação de risco e já tivemos inúmeros prejuízos com as fortes chuvas dos últimos meses e assim pedimos previdências do poder público, nós aqui também, nós fazemos parte, para atender essa reivindicação. E daí? Quem mora? Quem é ribeirinho? No projeto existia. Na reforma tributária? Quem é ribeirinho não paga IPTU? Será que vai ser vantagem para essas pessoas que moram ao lado do rio? Não pagar IPTU? E cada chuva, cada enchente, eles perderem tudo? Ou quase tudo? E daí ter que pedir para a secretária da cidade, na hora da chuva... Não está chovendo. Me permite, mesmo? Faz favor. Da ponta aqui embaixo, para cima, foi feita a dragagem, para cima, tem uma fura aí, foi feita. No Rio Inés, no Rio Pitanga não. Os três vãos da ponte, um vão lá também entupido lá, não foi. Lá foi feita a parte, mas daí não foi desentupido embaixo da ponte. Quer dizer que a vazão da água fica represada, a mesma coisa. No meu entendimento, eu falei aqui faz tempo. Eu acho que, como veio o baixo assinado com o poder público, nós também somos, querendo ou não, temos responsabilidade. Ao menos de reivindicar, nós temos. Foi feito, foi falado, eu falei na tribuna, foi falado isso aqui, para fazer aquela limpeza embaixo da ponta também. Mas até hoje, até ontem, já não foi feito, não. É realmente, vereador, existe... Só que tem que parar com o tempo antigo e fazer o... Porque se ficar sempre no tempo antigo, nós vamos ficar sempre no antigo. Eu não sei quem mais, se alguém mais escutou esse pronunciamento, essa fala da secretária, o qual ela disse, para que as pessoas também tenham vergonha e não joguem lixo no rio. Não joguem sofá, cama no rio. Será que as pessoas que moram na beira do rio, os ribeirinhos, será que esse sofá, cama não é o da enchente retrasada que apodreceu? E a prefeitura não passou na frente da casa para tirar o lixo? Ou esse sofá podre? Porque apodrece. Muitas pessoas eu vi comprando, nem pagou ainda as prestações dos imóveis. E a indenização, pelo que nós soubemos, o corpo de bombeiro, a Defesa Civil fez um levantamento do prejuízo. E daí? Veio? O Estado participou? Governo federal? Municipal? Eu acho que não dá para esperar outra chuva. O Rio Pitanga tem problema. Quem que soluciona? É o Comutran? Que conselho? Eu conversei com o seu Jânio Silvestrin, o qual ele disse que a máquina dele está aí. mas eu acho que se for solicitado, se for feita uma indicação, um requerimento, que requerimento, pelo menos é que todos os vereadores já viram, ou melhor, poucos são atendidos, não vai adiantar nada. Talvez venha a resposta, mesmo que veio aqui, porque foi pago para o piso salarial dos professores, não tem dinheiro. Então, os ribeirinhos que vão nadar. É realmente. Mas nós não vamos cansar. Eu acredito que todos os vereadores têm a mesma intenção, toda a preocupação é geral. Alguém vai conversar com o prefeito, alguém vai sensibilizar o prefeito, talvez os moradores, a secretária da cidade, talvez ela diga alguma coisa, se manifeste agora que está sol, porque ontem choveu. Duvido que ela vá se manifestar durante a chuva. Peço uma parte, vereador. Faz favor. Eu também, a dificuldade é muito grande, a gente sabe, mas eu acho que eu tenho uns 40 requerimentos para os bairros da cidade. Infelizmente, não somos atendidos. Tenho promessa do prefeito em outubro que ia fazer cidadania na cidade aqui na Maristela. Estamos abandonados. Na Vila Santa Isabel, olha, acho que não existe gente lá. Infelizmente, não adianta ter pede, faz requerimento. Agora, aqui dentro da cidade, o centro, toda semana estão pintando. Mas será que é só o centro da cidade que é pitanga? E os povos dos bairros? Eu cito aqui a Maristela, Vila Santa Isabel, Vila Santa Rosa, mas é fora do centro, infelizmente, não estamos sendo atendidos. A gente sabe a dificuldade que existe com a Secretaria da Cidade, a gente conversa todo dia com eles, mas infelizmente estamos abandonados. É fazer aqui a cidadania e a pular para outro setor. Claro que outro setor precisa, nós entendemos, mas também tem que se lembrar que existe gente aqui nos bairros. E gente simples aqui na cidade. Aqui na Maristela é centro. Quando chove, o pessoal tem que colocar um pacote prático no pé para poder sair, para poder estudar as crianças. Será que nós estamos no outro mundo que não atende os povos mais? Infelizmente, nós estamos pagando caro. Eu não sei, eu tenho uma vivência muito boa com o prefeito, tento. A gente tenta fazer tudo que é bom para a cidade, nós estamos aqui para tentar melhorar, mas eu não sei se... Talvez por eu ser do PMDB, o senhor ser do PMDB, outros companheiros de outro partido, que nós não estamos sendo atendidos. Infelizmente, estamos sofrendo mesmo. Obrigado, presidente. Realmente, eu acredito que quando o prefeito aqui teve, qual foi votado e essa casa aprovou esta cidadania rural e cidadania dos bairros. Interessante. Eu acho que todos os vereadores, duvido qual disse ao contrário, todo mundo elogiou. É uma necessidade. Eu vi lá na Planalto, interessantíssimo. Nossa, todas as secretarias, todos os funcionários, cargos de confiança, cargo efetivo, trabalhando, correndo, fazendo acontecer. Hoje nós passamos na Planalto, não foi concluída. E lá no São Berto, susto. Eu me desculpe, mas eu não fui para lá. Mas a conversa que chega, que também não foi concluído. E há o tempo que foi de permanência da cidadania, claro que por causa de chuva, atrapalhou um pouco, a demora foi um pouco maior. Ou melhor, demora boa até, porque as máquinas permaneceram. Por favor, vereador. Obrigado. Inclusive nessa questão da cidadania, tanto da cidade quanto do interior, não me recordo qual a situação, mas o próprio prefeito falava de que a forma de que seria feita, talvez ele fosse feito até por sorteio, para que não fosse escolhidas as comunidades, então fosse feito sorteio. E agora, se teve sorteio, eu não participei desse sorteio, não fui comunicado para verificar, só escutei no rádio que a próxima comunidade vai ser a linha Cantu, né? Certo, caiu a pedra daquela comunidade. É, e nós temos, já que pulou. Não discriminando ela, mas se é para ser democrático, né? Acho que, se ele falou, deveria cumprir com a sua obrigação. Realmente, vereador, obrigado. E eu acho que, e como pulou a Vila Santa Isabel, porque pelo que foi falado também, quero até abrilhantar até a sua fala, porque na época, interior, cidade, e daí? Foi cidade, interior, e normalmente, mais uma vez, interior. Acredito, até quero completar mais uma vez, que o interior necessita, precisa mesmo. E como precisa? Só que, de certa forma, palavras do prefeito, seria essa... Foi primeiro lá no Três Tombos, susto, porque foi uma promessa de campanha que o prefeito fez. Pagou a promessa. E o resto? Eu queria, até me desculpe do tempo, presidente, fui bem apartado, como diz o vereador Aguinaldo, eu queria só ter mais um assunto. Eu acredito que é um assunto que vai ser discutido, vai ser um assunto polêmico. É sobre qual todos os vereadores participaram do convite à Prefeitura Municipal em parceria com a RBF. Rufato Big Frango. Convida Vossa Senhoria para a apresentação e entrega da carta de intenção de investimento no município de Ipitanga. Eu confesso que achei interessantíssimo. Eu confesso que qualquer prefeito, qualquer político, qualquer pessoa que pensa no município, que tem uma intenção boa, acredita que um investimento de 7, 9 milhões, se eu não me engano, traria muito benefício para o nosso município. Muitas recompensas para o nosso município. Claro que vai ser feito uma aquisição de um terreno, o qual nós podemos dizer, ou até esclarecer, que nessa aquisição, nessa compra, não pode ser feito comodato, não pode ser feito doação. De que maneira que vai ser, que o município vai ter, que na reunião com a qual todos nós participamos, foi até solicitado 60 alqueires. Para alguns, 60 alqueires, existe um projeto. Nada mais justo, mais lógico que nós, aqui da Câmara, os vereadores, estudem o projeto, participem. Se não tiver tanto conhecimento, vamos contratar alguém. Vamos pedir para que alguém venha aqui e veja o projeto. Mas isso nós estamos cientes da nossa obrigação. Eu não sei se os companheiros, se os amigos aqui, vereadores, escutaram alguns dias atrás. O prefeito estava na Rádio Ipitanga. E pediu para que o legislativo pegasse esse projeto, estudasse esse projeto, lesse com bastante atenção mesmo. Apesar que, palavras do prefeito, tem alguns vereadores que não adianta nem explicar. O que será que o prefeito quis dizer com isso? Será que alguns vereadores da oposição? Ou será que tem algum vereador burro aqui dentro? Burro não, acho que orelha comprida, quer dizer. Eu acredito, alguma coisa o prefeito quis dizer. Só que tem um problema sério, o qual eu já fui cobrado nessa casa, do vereador líder. Dê nome aos bois, vereador Meco. E eu aprendi, vereador líder, que realmente tem que dar nome aos bois, mas o prefeito também tem que dar. O qual de nós aqui é o vereador burro? O qual de nós aqui da oposição está quase falado? Está quase escrito. Mas eu jamais falei alguma coisa, ou nós jamais falamos alguma coisa sobre o projeto que chegou aqui na casa e não foi comentado, não foi estudado, não foi falado, questionado por influência de algum, de alguns, mais experiente que eu digo, sobre o projeto. Mas na quinta-feira, na parte da manhã, o prefeito vai no rádio outra vez, já não se contentou, e convidou a população. População de Pitanga. Esse projeto é grande, é imenso. É um projeto para 5, 10, 15, 20 anos, 30, aparecer Pitanga no mapa. O rendimento. E a população tem que participar, tem que vir aqui também. Tem que estar lá no centro cultural, participando, escutando, entendendo, e principalmente os vereadores, o legislativo. Os vereadores têm que... Estavam todos. Se não me falha a memória, todos. Ou quase todos. Mas parece que, pelo que eu vi, o vereador Fabrício estava, o vereador Aguinaldo estava, o vereador Dirceu, o vereador Edilson estava, a vereadora Olga, a vereadora Itana, a vereadora Adir, vereador Carijó e eu. Nós fomos. Por que que nós fomos? Será que nós estávamos com medo do que o prefeito falou de manhã? Que nós temos que ir lá para aprender? Preste atenção, vereadores. Preste atenção no que o projeto diz. Porque senão, na hora de votar, o vereador não vai saber votar. E eu vou ter que pôr ele num quartinho. Aí sim. Aí eu vou convencer ele. Como se vota? O senhor conhece o quartinho, vereador Adir? O senhor conhece, vereador? Eu não conheço esse quartinho. Me permite, eu... Faz favor. Eu não escutei o prefeito falar isso, estou sabendo agora. Agora, escutei, fui lá, lógico, é uma coisa interessante. Negócio frango, eu já fui atrás disso também, acho interessante. E quero dizer para Vossa Excelência que fiquei atento também à conversa. Né? Só que umas horas o prefeito falou umas coisas lá que, talvez pela emoção, né, que os empresários ficaram desconfiados, não podia pagar a secretária, e vai comprar 60 quilos de terra, não pode pagar a secretária. Dizer que ficou meio esquisito, mas nós temos aqui, e o projeto, eu não vi o projeto ainda, acho que, não sei se já veio o projeto. Não chegou o projeto então, ainda. Então estou antecipando a discussão dele. É, realmente, tem uma... Não, eu tô, até comentei porque eu achei um pouco estranho. E nós, agora, alguns dias atrás, terminou o Big Brother. Tinha um quartinho. Confessionário. Mas eu, olha, vereadores, prestem atenção, porque naquele quartinho, todo monitorado. Se alguém pegou alguma coisa, ou se alguém pensa em pegar alguma coisa, se a intenção do prefeito era desta maneira... Ensinar o vereador a votar? Vai pro paredão. Vai pro paredão. 1,5 milhão. 1,5 milhão é o prêmio. Quem ficar na casa, hein? Mas eu acredito que esse projeto, quero falar mais uma vez, na sexta-feira até o secretário, ex-secretário de Indústria e Comércio, até tivemos conversando, teve até falando alguma coisa sobre essa firma, essa família, Rufato, Big Frango, essa parceria, o qual o nosso município, eu acho que só tem a ganhar, e por que nós não vamos discutir, nós não vamos participar dessa reunião e entender esse projeto. Mas eu quero dizer mais uma vez, eu não conheço esse quartinho, e tenho certeza que não vou conhecer. Obrigado, presidente. E desculpa, é que eu passei um pouco do limite, que na sessão passada eu não vim. Obrigado. Peço palavras, né? Qual você diz, senhor? Senhor presidente, senhoras e senhores, imprensa, escrita e falada, os que nos ouvem através da internet, uma boa noite, obrigado. Iniciando, quero dar os parabéns ao time futsal, aqui de Pitanga, que teve sua estreia contra a Quedas do Iguaçu. Foi um jogo bonito. Os meninos se saíram bem. Na segunda rodada jogaram contra Corbelha. Tiveram a derrota, mas o time jogou bem. Agora, no próximo sábado, eles jogam aqui em casa contra o time do Cianorte. Convidamos aí a população para que vá assistir e prestigie o nosso futsal e também os meninos do futebol de campo. Também quero, nós que vivemos no dia a dia, as dificuldades do setor agrícola, dos produtores, dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores, conforme o vereador Carijó já frisou na sessão anterior. Nós iniciamos aqui a nossa colheita no mês de fevereiro. Na questão soja, as primeiras lavouras foram muito boas, as colheitas. Mas a lavoura de soja que foi plantada mais no tarde, infelizmente, a produção diminuiu. Questão climática, questão da ferrugem. E nós tivemos produtores aí com colheita de 40, 50 sacas de soja por alqueire. Não bastasse essa baixa produtividade, não por falta de que o produtor não tenha investido em tecnologias, não. O produtor plantou com uma boa semente, com alto nível tecnológico, fertilizantes de primeira, 600, 800 quilos, alguns produtores. Mas a produção tem deixado e está deixando muitos agricultores preocupados. Não bastasse essa questão de produção, ainda nós temos o fator preço. Soja hoje comercializada em torno de R$ 30,00 a saca. O milho, em torno de R$ 13,60 a saca. Sabemos que no mês de março o governo abriu uma quantidade aí de 150 mil toneladas de milho para aquisição da GF a R$ 17,46. Mas é muito pouco, foi muito pouco para o estado do Paraná, que é um grande produtor de milho. E nesse mês de abril ainda não tivemos informações de aquisição. O que resulta isso? Resulta que, vocês podem andar aqui na nossa cidade, praticamente dá para dizer que não está havendo a colheita, não tem movimentação de dinheiro. E uma preocupação maior, como nós vamos fazer o pagamento dos nossos investimentos, dos nossos custeios agrícolas. Pegando o produtor que plantou, investiu, hoje, no mínimo vai 80, reais, 80 sacas de soja, só para pagar o seu custeio, 3,18, 24, R$ 3.400. Aí tem mais a colheita, 7%, 8%, R$ 1 a saca de soja ou de milho, para pagar aí o transporte, e quem faz a colheita precisa receber, é um prestador de serviço. Caminhoneiro também precisa receber. Para nós pagar hoje um real, o frete para o produtor fica caro, mas para o caminhoneiro é barato. Veja o custo do óleo diesel. Veja o custo para manter uma colheitadeira, uma peça, quanto que custa. A reposição aí, pneu. E agora? Os agricultores já vêm com dívidas acumuladas desde o ano de 1994, nós temos a securitização, com 25 anos, ainda tem 25 anos de prazo, muitos produtores ainda estão devendo 15 anos para frente das dívidas daquela época. Em 2005 tivemos a questão da estiagem, também teve aquela prorrogação das dívidas, mas não conseguimos pagar em 2008. Em 2009, até que os preços da soja foram, comparando com o de hoje, estavam bons, foi conseguido, pelo menos, pagar o custeio normal. Mas esse ano, nós teremos dificuldade até de fazer o pagamento do custeio normal 2009-2010. Não se pensando nos investimentos. Todos estão falando de uma super safra. E conversando com alguns agricultores, a mídia traz uma produção do norte do Paraná, de Campo Mourão, para cima, de 180, 160, 140 sacas de soja. Mas a realidade aqui central do estado, Pitanga, Boaventura, que ainda tem muita a colher, região do Garopovo, Campos Gerais, que são mais tardio, a dificuldade da redução da colheita está aqui. Eu tenho plena certeza de que esse ano haverá manifestações dos produtores por parte das suas entidades de classe, e não importa o tamanho, todos os produtores estão endividados. Nesses últimos anos, 4 anos, subiu o grau de endividamento dos produtores devido a essa questão de não ter rentabilidade e de não ter podido cumprir com seus compromissos. Com exceção agora do leite, que deu uma pequena reagida, é o que está mantendo ainda os nossos pequenos agricultores, quem conseguiu investir no leite. Mas, de repente, fazem uma importação de leite e derrubam o nosso preço. Então, esta é uma preocupação nossa. E tem que ser do município, Paraná, do nosso estado, porque nosso estado também, Paraná, é agrícola e pecuário. E se os municípios já vinham reclamando da arrecadação, a partir de agora, do mês de abril, com a conclusão da safra, teremos ainda mais problemas. Então, tudo isso, analisem a dificuldade com que os nossos agricultores enfrentam. E quando nós estamos aqui na frente da tribuna, Vossa Excelência, quando nós fazemos um pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria do Interior, para que arrume nossas estradas, arrume nossas pontes, nós não fazemos por brincadeira. Nós fazemos, as pessoas chegam desesperadas até nós. Sou uma pessoa consciente também do esforço que a prefeitura tem feito. Elogio, quando tem. Mas tem um caso também lá de Quarteirão Aparecida, que tem uma ponte que foi solicitada ali, em frente à propriedade do seu Lauro Andrade, que está com um problema. E hoje, as colheitadeiras são grandes e não passam mais em algumas pontes. E tem uma estrada lá também que necessitava ser cortada, porque nessa ponte não passa a máquina e tem que ser usado um val. E a gente fica triste que as máquinas estavam lá naquela comunidade e até, conforme o secretário falou, seria feito aquela desvio para chegar até aquela lavoura, até aquela propriedade. As máquinas pousaram lá e de manhã cedo, no dia seguinte, foi retirado. Elas sem conclusão dos trabalhos. O pessoal fica revoltado. Vejam hoje, a colheitadeira tem que sair de lá, essa lavoura da estrada principal, passando pela ponte, dá 200 metros. para chegar até a propriedade do seu Adão Cogorne. E hoje essa máquina vai ter que vir até a Pitanga, de quarteirão até aqui no CTG, são 13 quilômetros, fazendo a volta aqui pela propriedade, indo aqui pela fazenda ali que o Alberton está plantando ali, arrendado, ela dá mais 13. Essa máquina vai ter que fazer 26 quilômetros rodando, por causa de não ter cortado 300 metros da estrada para chegar num val. São máquinas que estavam lá, que eram terceirizadas. Como falei na sessão anterior, o trabalho que foi feito lá, eu elogiei. Mas essa parte eu tenho que levar ao conhecimento, porque deixou de ser feito. E a dificuldade é imensa. Porque muitas vezes a comunidade pensa, o que o vereador está fazendo? Eles pensam que nós temos as máquinas na mão. E não é isso. A nossa função, nós levamos o problema até o Executivo, através da Secretaria do Interior. E ficamos diariamente solicitando, pedindo, não é o vereador Adir, o vereador Meco, o vereador Calijó, Fabrício, o vereador Aguinaldo, Dirceu, a Olga, que tem diretamente também na Barra do Espírito Santo, o vereador Aritana, que mesmo tendo sua base maior aqui na cidade, vive também os problemas do interior. Todos nós vivemos porque nós dependemos. Então, eu não sei até quando os agricultores vão suportar. De repente, nós teremos aí um êxito rural grande. E aí? Hoje, a mídia diz que nós estamos com uma super safra. Mas e daqui a uns anos, será que nós teremos alimentação suficiente para a nossa população? Da forma com que o governo federal vem tratando também os pequenos municípios? Me permito a parte? Pois não. Vereador Adir, eu quero parabenizar você nem pelo seu pronunciamento, que essa questão da agricultura, que ela é envolvente e o nosso município realmente é agrícola. A nossa economia, ela provém, o comércio, hoje ela tem uma influência muito grande. Mas realmente, eu fico indignado. Quando você escuta aquele programa da Coamo, o preço de soja oscilou ontem em Campo Mourão, base Campo Mourão, R$ 29,50 um saco de soja. Aí veio o que? Daí você vê essa situação. A questão de câmbio. Não tem, é o câmbio. Ele vende em dólar, a 20 dólares. Aí ele troca aí por esse valor. Mas por que, que o câmbio, por que, que ele baixa o preço? Nós temos que explicar para o povo, meu Deus do céu. Baixa. Porque o governo paga muito juro para os estrangeiros. Eles mandam dólares e dólares aqui para aplicar essa taxa Selic, o maior juro do mundo hoje. Por isso que a nossa moeda se valoriza perante o dólar. Só me permite, por que, que os chineses cresceram? 10%. A Índia cresceu em torno de 8%, 9%. Mas por quê? Porque os americanos pressionaram e muito para eles valorizar a moeda deles. Os chineses não foram nesse papo, não. Vão deixar a nossa moeda mais valorizada, mas estão ali, ó. Cresceram 10% e estão ganhando dinheiro. São competitivos. Então, tem coisas que, em vez de produzir aqui, é mais barato comprar lá fora. Comércio é assim, o mercado é isso. Agora, o maior juro do mundo. Estão aqui, cheio de dólar, para especular. Está acontecendo isso aí. Ó. O problema é sério, você colocou bem, vereador Adir. O nosso agricultor, no geral, a agricultura brasileira está endividada. Tudo prorrogaram dívida e estão indo, e agora, de novo, é um desespero. Não pagam as contas. Prorrogar é a solução? Joga para frente o problema, mas vai estourar lá na frente. Obrigado, vereador. Eu também fico nervoso. E daí é o que mais me nerva, me permite. Trigo fora do mercado. Meu Deus do céu, o Brasil é um importador de trigo. E o nosso produtor produz e está fora do mercado. Não tem. eu queria entender, eu não sei se eu sou idiota, mas eu não consigo entender isso aqui. O feijão que aconteceu, a safra das águas começa em dezembro, e janeiro, né, o grosso da safra das águas do feijão. O governo entrou quando no mercado? Quando o produtor já tinha desvendido. Estava na mão de quem? De onde estava? Agora está começando a ter preço. Obrigado, meu. Agradeço. Me concede só uma parte, só para contar algo assim extremamente absurdo que eu vi hoje e infeliz para a pessoa, na verdade. Alguém dentro do Sicredi ofertando 1.000 sacos de soja verde a R$ 20, precisando desse dinheiro hoje, a R$ 20 de um soja que ele vai produzir na próxima safra ainda. A R$ 20 o saco. Ou seja, ele estava vendendo 1.000 sacos de soja que ele vai produzir no próximo ano a R$ 20 o saco hoje, porque ele precisa para cobrir um débito dele. Obrigado. Essa é uma realidade, vereador. E veja o desespero desse produtor. E muitas vezes foi taxado pelo governo federal, chamado de caloteiro ainda. De repente ele está comprometendo o seu patrimônio, de uma vida, talvez do seu pai, talvez tenha herdado. E de repente ele nem consiga plantar a próxima safra. Concede mais uma parte? Pois não. E outra coisa que eu acho absurdo, vereador Adir, o que eu tenho ouvido e visto e acompanhado de perto é a questão, na verdade, das próprias cooperativas de todo o nosso município, a forma realmente como eles renegociam as dívidas com nossos agricultores. E eu estou aqui generalizando todas. Eu tenho acompanhado, tenho feito várias e várias defesas de agricultor no fórum, e vejo, sim, é absurdo como cresce a dívida dessas pessoas, principalmente aquelas mal esclarecidas, que simplesmente chegam e vão assinando cédula rural. Eu acompanhei ontem um caso absurdo, não vou citar o nome dele, mas é São João da Colina, que uma dívida de 13 mil, vencida há 2 anos, que ele não pôde pagar, vem prorrogando, renegociou agora a R$ 37 mil, não viu nem o que assinou. É impossível um juro desse, não existe como chegar num valor desse. Isso aconteceu com uma empresa, mas tem praticamente de todas aqui. Juros que nós sabemos que acima de 12% é um abusivo, acima disso é abusivo, mas nós vemos lá que estabelecem multas absurdas. O que se assina de cédula, o que se engana os agricultores é um absurdo. E não pagou, estão executando e estão penhorando. Porque lá está a terra em garantia. Aí deixa para um leilão, terra que vale 30, sai a 15. Então sofrem duas vezes. Sofrem com os baixos preços, sofrem, na verdade, com a falta. A gente entende que essas empresas, na verdade, precisam do recurso para girar, para cumprir seus compromissos, mas o que se fere, na verdade, é o direito, na verdade, desses agricultores de poder ter uma negociação justa, uma negociação legal, eu diria até. Mas, infelizmente, Yadir, eles chegam a fazer um absurdo maior. Você negocia uma dívida, além da cédula, vamos citar um exemplo que eu atendi agora, de R$ 103 mil, além da cédula que assinou e assumiu os compromissos, ele assinou uma nota promissória paralela também de R$ 103 mil, ou seja, aquela promissória não tem origem. Eu posso executar o 103 e posso executar aquele outro da promissória? E essa pessoa está totalmente na mão, não posso discutir esse acesso, senão ele me executa na outra. Ou seja, eu tenho que pagar, tenho que entregar minha terra. E você já viu e já está acompanhando uma única cooperativa ou empresa dessa que não está crescendo? Já observou como cresce? Enquanto agricultor, grande parte está indo lá para baixo? Analise as cédulas, analise as execuções que tem no fórum, analise o que esse povo paga de juros. Obrigado. Adir, só permite. Pois não, Excelência, mexeu no assunto que... Presidente. Eu, presidente. Vossa Excelência, olhe bem. É gravíssima essa questão ali. A pessoa, às vezes, no desespero, assina um documento, não sei qual é onde que está a repartição que ele fez isso, que se a agricultora assinou, né? Mas a agricultora, às vezes, entra no desespero. Só que o nosso agricultor está se endividando com o Banco Central, porque o dinheiro que é repassado vem do Banco do Tesouro Nacional. Vem para o Banco do Brasil, para o banco que ele passa. As cooperativas, mas eles tudo negociam. Mas eles tiram. Vai ficando lá. Estão endividando. Amanhã depois entra um governo aí e resolve executar essa dívida, o preço da terra cai, não cai por um terço do valor. Porque todo mundo vai querer vender. O pequeno não compra ninguém porque não vai ter dinheiro nunca para comprar. Tem um terço, não tem, não adianta. Não sobra nada, então vai comprar o quê? Esse é o problema gravíssimo que está indo no nosso rumo da nossa agricultura. Eu gosto, porque Vossa Excelência levantou esse assunto, porque ele é preocupante. É preocupante essa situação. E a pecuária também tem esse rumo. O custo de manter a pecuária sobe acima do que aumenta a roupa de boi. Pergunta para os produtores de leite aí, para ver. Para manter lá a vaca, remédio e o que precisa, para ver o custo que fica isso também. Obrigado. Agora não vou pedir mais a parte para o senhor. Não. Então, finalizando, vocês analisem. Eu, talvez aqui da nossa casa, eu seja o vereador que esteja mais diante dos problemas do dia a dia dos agricultores por trabalhar num sindicato. E a gente vê a preocupação, o desespero da classe rural. Finalizando, também quero entrar no assunto que o vereador Meco falou da questão da RBF, da Rufato Big Frame, onde na quarta-feira à noite eu também estive ali, né, quando a empresa fez a apresentação. Não fiquei até o final, que eu tinha que estar lá no ginásio de esportes. Mais pessoal, porque meus dois filhos também jogam lá no futsal, e eu tinha que estar lá. Mas na manhã, essas palavras que Vossa Excelência falava, vereador, eu ouvi através da Rádio Pitanga, quando o prefeito falava, às 12 horas. E eu até comentava com a minha esposa, porque eu admiro o prefeito. Ele gosta de falar bastante. Ele procura trazer as melhorias aqui para o município. Mas tem vezes que ele fala demais. Ele exagera. E eu senti naquele momento um desrespeito tão grande pelo Poder Legislativo, pela nossa Casa de Leis, que eu não quis e não quero acreditar das palavras que ele falou que teria que levar os vereadores para o quartinho. Só uma parte, vereador. Só pois pra... não. Eu não sei se o senhor recorda, algum tempo atrás, o qual ele foi na Rádio Pitanga e já chamou nós de bando de sem-vergonha, cambada de sem-vergonha. Não mudou muito de lá para cá, pelo menos o conceito do prefeito. Obrigado. Eu sempre falo que o microfone é uma arma. O que nós falarmos aqui ficará gravado hoje, amanhã e sempre. Quando você está numa emissora de rádio dando entrevista, você também, você está falando aí para milhares de pessoas. E a impressão de quem ouviu o prefeito falando é de que, para aprovar projetos aqui nessa casa, tem que levar vereadores para o quartinho para ensinar ele. Vou falar por mim. E cada um de Vossas Excelências também tem a consciência, acredito, tranquilo. Todos os projetos que adentraram nessa casa, li, estudei, quantos projetos polêmicos, e nós discutimos, a nossa função aqui é de discutir, levantarmos quantas correções e projetos nós fizemos aqui na nossa casa através da nossa assessoria, juntamente com o vereador líder? Então, eu quero dizer, olha, os projetos que adentraram e os que vierem a esta casa, principalmente essa questão do novo projeto que deverá vir aqui dessa questão da RBF, nós vamos estudar, se for necessário, vamos contratar uma assistência técnica que nos auxilie. Mas eu tenho certeza que em quartinho esse vereador aqui vai passar longe. Mas uma coisa eu prometo. E todos nós, acredito que eleitos pelo povo, temos essa responsabilidade incumbida. Vamos estudar, analisar. E lógico que, ao votarmos, de repente, nós estamos numa democracia, cada um fará a sua análise, de repente as votações não serão iguais, mas uma coisa nós temos aqui nessa casa e teremos que ter, porque se hoje nós estamos aqui falando democraticamente, muitas pessoas perderam suas vidas. Mas uma coisa nós vamos fazer, e temos o respeito um vereador com o outro aqui nesta casa. Me permite? Pois não. E não pedi mais a parte, mas quero deixar bem claro. É duas coisas, vereador. Todo projeto, ou aprova ou desaprova. Não existe ficar assim, uma. Se achar que está bom, tem consciência que é bom, aprova. Se achar que não está, vota contra. É simples. Eu ajo pela minha consciência para aquilo que é bom para o município. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Olga, público presente. Hoje vim também fazer uso da palavra. Também não posso deixar de parabenizar o governador do estado do Paraná, o seu Orlando Pessutti, como assumiu como governador do estado. E a gente fazer votos para ele que tenha sucesso como governador. E também que olhe com carinho a nossa cidade, a nossa região central do Paraná. Como governador agora empossado do Paraná. Também parabenizar a equipe nossa, não posso deixar de parabenizar a equipe de futsal, que eu fiz parte um bom tempo da equipe, pela vitória que teve contra Quedas. Houve um deslize em Corbélia, a perca, mas a equipe está começando agora, tem novos atletas, e como é uma competição longa, eu tenho certeza que a equipe de Pitanga vai estar bem preparada aí no decorrer desse campeonato paranaense, que agora está na Taça Prata. Não posso também de falar sobre essa Big Frango. Naquele dia, na quarta-feira passada, estávamos no Centro Cultural, aí os vereadores também estavam presentes. E também a gente analisarmos, com certeza vai vir o projeto a essa casa, e nós, vereador, vamos analisarmos com carinho, ver, eu acho que é um desenvolvimento grande para o município, e a gente tem que torcer que ela se instale, e pelas propostas, pelas que as pessoas que eu vi e conheço até um dos donos ali, a gente vê que são pessoas sérias, pessoas que têm realmente um interesse muito grande aqui para o município de Ipitanga. Mas hoje eu vim aqui fazer o uso mesmo da palavra com a preocupação que está ocorrendo com o município de Ipitanga em questão nossa da segurança do nosso município de Ipitanga. A gente está vendo cada crimes bárbaros acontecendo no município, a gente vê que Ipitanga realmente está, não é mais aquela cidadezinha pequena, hoje é uma cidade já desenvolvida, com universidade, a gente vê o número de veículos crescendo, e a gente vê a nossa cidade crescendo e vendo a segurança nossa também, a bandidagem crescendo no nosso município. A gente vendo agora nessa última quarta-feira, teve um jogo lá no Ginásio Esporte, e nós vendo foram 4 carros arrombados, 4 carros roubados, som do veículo. E a gente vendo ali, conversa com a polícia militar, com a polícia civil, e realmente os policiais, a direção da polícia civil, da polícia militar, eles estão preocupados. Ipitanga, eles pediram para marcarem uma audiência com o secretário de segurança do estado do Paraná, para nós tomarmos uma providência, e eu acho que cabe a nós tomar essa providência, marcar com o secretário, porque não pode. Ipitanga, hoje, se você vê uma cidade com 36 mil habitantes, tem os coitados da Polícia Civil, tem um escrivão. São 4 agentes policiais que ficam lá para atender 36 mil habitantes, e mais Nova Tebas, Mato Rico, Santa Maria do Oeste. Então, eles realmente eles não têm condições de percorrer todo o município. Só Ipitanga já não tem. Você imagina toda quase a região central aqui. Então, falta policiamento. A própria polícia militar mesmo, você vendo aí, eles batalham, eles correm atrás, mas falta gente ainda para... Falta policiais para percorrer todo o município de Ipitanga. Então, eles estão... A gente vendo que a segurança nossa hoje não é culpa, de maneira alguma, aqui não estou culpando nenhum policial, nenhum comandante, nada. A gente está vendo que está faltando material para esses policiais, que tanto fazem para o município de Ipitanga, e a gente vê que eles estão, os coitados estão perdendo para a bandidagem aqui no município de Ipitanga. Permite uma partinha? Toda. Veja, nobre vereador, que dias atrás, quantos veículos foram furtados aqui em Ipitanga, quantas caminhonetes de alguns agricultores foram furtadas. Tivemos no passado aí, quantos furtos de gado, roubo de gado. Inclusive, parte foi solucionada graças à intervenção da Polícia Militar. Aí tinha dado uma parada e agora retornaram a agir, talvez pela falta de quantitativo de policiais civis, de investigar, o pessoal voltou a agir na nossa região. E tudo indica que há uma quadrilha muito grande aqui na região central do estado atuando. Muito obrigado. Fabrício, me permite uma parte só para até contar. Toda. Eu não vi, eu não estava aí hoje, mas eu tenho uma filha de 10 anos, estava na sacada da minha casa, e ela observou dois homens. Foram até o Redondo, voltaram. Foram e voltaram. Aí chegaram, entraram aqui a ruazinha sem saída e ficaram ali. Ela correu lá embaixo e avisou o rapaz para ligar. E o rapaz saiu na frente e gritou a polícia. A hora que ele gritou a polícia, eles desceram correndo por dentro do rio, cruzaram o rio, ou seja, estavam analisando para fazer alguma coisa de errado. É dois moços, grandes já, bem formados. Assim eles falaram, eu não vi. Então é um absurdo mesmo que vem acontecendo aqui em Pitanga, cara. Tá triste. E alguém me falava, não vou citar o nome aqui, que um município próximo ao nosso aí, verificando o que a legislação do Estado diz com relação à disponibilização de recursos e de concessão de segurança aos municípios, ele ingressou na justiça e via justiça ele conseguiu mais policiais militares para a sua cidade. Então acho que é uma questão que está passando despercebido lá e que realmente esse município alertou para isso e já conseguiu algo de bom para o seu município. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Toda. É claro que também a gente entende quando o progresso chega, quando as coisas vão acontecendo, e que já foi falado até nessa casa, essa denúncia até caberia até um conselho, que seria o CONSEG, o qual está um pouco amortecido no nosso município. Às vezes por falta daquele empenho, daquela vontade que já tinha no início, e quem teria condição mesmo de conseguir mais efetivo, mais veículos, seria até esse CONSEG. Esse CONSEG, que é o Conselho de Segurança, o qual a nossa sociedade tem, faz parte, só que ainda falta aquele empenho, o qual eu posso até já adiantar que o Executivo já mexeu, já providenciou, já, vamos falar bem, já cutucou para que o CONSEG se mexa. Faça com que as coisas aconteçam, porque a Polícia Militar pode ter, como o senhor mesmo disse, dali a pouco o contingente é pouco, é pequeno, eles estão fazendo o que podem. Então, a partir da sociedade, com esse conselho fazendo a parte dela, provavelmente nós teremos mais um eficaz na Polícia Militar. Obrigado, vereadores. Claro, a gente vendo essa preocupação ali. E então, eu falei para sentar, comunicar o secretário de segurança. Claro que a gente não vai pedir nada demais dentro do ali. É pedir vendo mesmo. Você veja o caso da Barra Bonita. Hoje você pega. Barra Bonita hoje está 50 quilômetros daqui. Você veja só, lá não tem um módulo policial. E você vendo hoje... Esses tempos eu converso com o pessoal lá, você vê as barbaridades que estão acontecendo lá. Como é que os coitados da polícia aqui vão sair daqui e ir lá até a Barra Bonita para acudir? Então eu acho que cabe nós reivindicarmos, claro, uma reivindicação dentro dos padrões deles, e para nós tentarmos trazer mais, efetivar mais policiais para o município de Pitanga, mais veículos, dar condições melhores para os policiais, tanto os militares como civis, para eles trabalharem. Porque você, no caso que aconteceu dessa barbaridade que aconteceu no município de Pitanga, que é dessa criança que foi enterrada, não sei se foi a mãe ou quem que foi que fez essa barbaridade aí, os policiais hoje contando que eles estão em dois investigando um caso. Esse caso aí é para levar para a Rede Globo, para todas as manchetes, porque é um caso bárbaro que aconteceu. E você veja só, eles estão com dificuldade de pessoas para investigar o crime que houve. Sabe? Então, tem coisas que falam, a gente tem que rever muita coisa ao município aí, e está na hora de nós agirmos para reivindicar isso aí. E a gente vendo esses crimes, essa segurança... Até nós citamos semana passada sobre os bares de Pitanga. Aí, os bares cabe à segurança também. Porque se você hoje pega, a maioria dos crimes estão envolvidos drogas, bebidas. Então, o que é? Aqui hoje está aí o Tião Euric, ele vê do Conselho do Tutelar quantas chamadas que eles têm para pegarem adolescentes menores em bares. Então, eu falo que está na hora de nós montarmos uma lei, pegar, eu não sei, é claro, isso tem que ter um estudo, analisarmos certinho, passou de uma meia-noite, fechar os bares, toda. Fabrício, nós conversamos já muito aqui nessa casa, vereador Adir, todos os vereadores aqui, com relação a essa determinação do horário de fechamento de bares. Inclusive, né, presidente, já foi pedido aqui audiência pública para discutir com a sociedade isso aqui. Eu acho que não sei até quando que nós vamos empurrar com a barriga esse negócio aqui. Eu acho que está na hora de assumir esse papel aqui. E eu sei que isso aí cria polêmica, dono de bares não gosto, mas o que o vereador Fabrício colocou aqui, se você for ver os processos que acontecem, os homicídios que acontecem, é raro não ter um que tenha bebida no meio, é raro. E eles acontecem sempre, nesses horários já avançados da noite. É raro você encontrar, eu falo isso por experiência própria, que mexe com isso aí, mexe questão de fora. Então, enquanto a gente não tomar aqui uma posição, e Boaventura e São Roque, por exemplo, está discutindo um projeto desse, inclusive foi eu que fiz o projeto lá, está discutindo o fechamento dos bares a partir das 11 horas da noite. É claro que os donos do bar não gostam, um ou outro não gostam, mas, na verdade, você tem que ver o que a maior parte da população pensa disso. Eu acho que aquela proposta do vereador Adir, dos demais vereadores, que de nós discutirmos isso aqui e dizer que nós vamos chegar lá e conscientizar. Podemos conscientizar o dono do bar, mas o mau caráter, aquele que vai beber para criar intrigas, esse não vai ser conscientizado nunca. O que fizeram com o seu Claudino Kutsumi, tinha bebida no meio, provavelmente o mesmo que matou seu Claudino, matou meu pedreiro, a pedrada, porque foi a pedrada também. Você vai conseguir conscientizar uma pessoa dessa? Não vai nunca. Fecha o bar depois do horário. Vai acontecer, continuar de repente acontecendo crimes, mas não tenho dúvida que vai diminuir. Com a questão do trânsito, quando proibiram a venda de bebidas na beira de asfalto, vejam qual foi a redução de mortalidade. Então, realmente, nós temos que tomar uma providência aqui urgente, senhor presidente. Eu acho que a audiência pública já deveríamos ter feito. Estamos empurrando com a barriga um problema e temos que discutir esse assunto. Foi muito bem lembrado, citado pela Vossa Excelência, do seu Claudino. Você veja só, se nós tivéssemos feito essa lei, ele não teria acontecido esse crime. 6 horas da manhã, não é. É que nem eu falo, e já em conversa com os próprios barzeiros mesmo, com tudo, porque a maioria dos bares abrem cedo. Os próprios caras do estabelecimento falou: Fabrício, se eu não vendi até meia-noite, não vai ser da meia-noite para frente que eu vou vender. O meu louco tem que... toda. E deixa eu falar uma coisa. Por que o barzeiro não fechou esse caso? Vamos pegar esse caso dessa morte absurda que aconteceu. Quem viu na hora, simplesmente cabia a mão inteira dentro da cabeça pelo corte que fez. Eu cheguei alguns minutos. Essa pessoa não podia sair de dentro do bar, porque essas pessoas não deixavam sair. É um senhor de idade. Estava aproximadamente umas 8, 9 horas insistindo para sair. Não podia pegar o telefone para ligar a polícia. Não podia sair lá de dentro. E quando saiu... Aconteceu. Permite? Toda, vereador. Essa questão também dos horários, não só dos bares, mas dos demais também, ela já contém parte no Código de Postura do município, né? E também agora nós estamos aí em plena renovação dos alvarás de funcionamento, conforme já até falamos ano passado, agora, seria o momento também de, ao fazer a renovação do alvará, porque no alvará também tem essa questão de horário. Então, devia a questão do ramo também, conforme já foi falado, né, vereador? Às vezes, muitas vezes, é tirado aí para uma lanchonete, para um bar normal, e está sendo utilizado bem diferente com outra atividade. Então, também vamos fazer um alerta ao pessoal da tributação, ao pessoal da fiscalização, para que quando for fazer a aferição ou a medição aí da metragem desses estabelecimentos, que também tome o cuidado de ver realmente o ramo que está sendo utilizado por aquele estabelecimento. Muito obrigado. Tá, joia, obrigado. A gente fica vendo. Eu falo, até em questão de horários, eu fiz um levantamento no Hospital São Vicente. Ali. A gente vê, a maioria, eu que faço o plantão... Fabrício, só me permite fazer uma colocação? Toda. Não é que tem uma lei que diz que o barzeiro é obrigado a ficar aberto até de manhã cedo? Não diz, né? Não tem. Ele fecha de manhã porque quer. Ele fecha meia-noite porque ele quer. Se quer fechar às 10 horas, ele fecha às 10 horas. Ele é livre. Eu acho que ele é livre para fechar. Tem lugares aí que os bares funcionam até tarde e não se vê bagunça. Vamos ver lá na nossa Vila Nova, lá. E lá também eles ficam até que hora, não tem? Quer dizer que eu acho bem complicado esse negócio de se determinar. Então, para lá, então faz uma lei nacional. Se é esse o problema de segurança, fecha tudo. Lei nacional. Até meia-noite fecha tudo. 11 horas, acabou. É bem polêmico isso aí. Não, ela é polêmico, mas quer ver, vereador Carijó? Agora, porque eu discordo, vereador Carijó, infelizmente discordo dessa questão tua. Eu acho que nós, primeiro, não precisamos esperar decidirem lá em cima. Até porque se nós for esperar decidir lá em cima, dificilmente nós vamos conseguir fazer aqui embaixo. Eles têm outras coisas para se preocupar lá, com mensalão, com contratação ilegal de pessoas, enfim, com um monte de coisa. Agora aqui, a consciência, nós sabemos que alguns donos de bar têm. Eles têm. Mas nem todos têm essa consciência. Passe nos horários dos bares, você vai ver, grande parte de bares, onde realmente acontece a maior parte, estão abertos. Estão abertos. Se nós partir, que seria o ideal, não discordo, Vossa Excelência, seria o ideal essa conscientização. Mas vamos esperar matar quantos para essa pessoa aprender que tem que se conscientizar? Vereador Carijó, só para você ter uma ideia, como eu queria te falar, fiz um levantamento no Hospital São Vicente. Ali, eu vou dizer, não vou dizer 100% que não dá o 100%, mas 99,99% dos acidentes que acontecem, acidentes não, dos faqueados, atirados, que chega no Hospital São Vicente, você pega aonde você estava, que local que você estava, dormindo, ele não estava. Eles estavam, quando envolve bares fora de horário, que acontece e envolve bebidas, droga, é aonde que acontece a maioria. E não é nenhum que chega 9 horas da noite, 8 horas. É todos após a meia-noite. Eu sei porque quantas vezes que me chamam de plantão para me atender. Faqueado, para me passar sangue para faqueado, baleado, tudo mais. É tudo após a meia-noite. E volto a frisar. Muitos barzeiros, eu conversei antes de eu vir aqui na tribuna, eu conversei com eles. Eles citaram para mim, falou: Fabrício, se eu não vendi até a meia-noite, não vai ser depois da meia-noite que eu vou vender. Então, eu acho que tem que ter um levantamento melhor, claro, um estudo melhor sobre isso aí, sobre os alvarás, claro que não vai gerar polêmica, vai. Mas eu acho que muita gente vai entender, o próprio hospital mesmo, estou falando, a quantidade que chega, aqui está um membro do Conselho Tutelar, ele sabe falar muito bem o que acontece após a meia-noite nesses bares. Então, é coisa fora do normal o trabalho que eles têm sobre ir atrás, quantos de menores que tem nesses bares aí. Claro que é uma polêmica, é uma discussão, mas eu acho que mais tarde Pitanga vai agradecer a nós vereadores sobre isso aí. Nós vereadores, eu estou falando, nós, todos nós vereadores, para nós discutirmos e estudarmos sobre essa possibilidade. Meu muito obrigado. Está livre da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, todas as pessoas presentes nessa casa, a gente agradece. Aproveitando até o gancho do próprio MECO, do vereador Fabrício, que aqui acabou de usar a palavra, dizer para o Fabrício realmente que eu acho que esse assunto talvez seja um dos assuntos mais importantes, Fabrício, que nós tenhamos aqui discutir. Não tenha dúvida disso aqui, até porque isso aqui não virou uma discussão de um município, só é uma discussão quase que geral no país, com relação à questão da segurança, e realmente vem nos dando medo. A gente ouve no dia a dia absurdos com relação à violência, com relação aos assaltos. Eu vejo o Dante aqui, eu lembro muito bem de uma época aí da Borboleta Abaixo, acho que há 2 anos atrás, que é um absurdo o que aconteceu na Borboleta Abaixo. Roubo de tratores, motosserras, inclusive um gado, o pessoal ainda está preso aqui. Então é um absurdo essa questão. E eu sei, vereador Carijó, que é uma situação complicada. E quando eu falava, eu estava imaginando, tipo assim, essas pizzarias, que a gente sabe, que as pessoas vão até a pizzaria ou ter uma lanchonete e ali acabam, às vezes, ficando até mais tarde. Então, eu acho que tem que ser analisado bem com calma e visto todas essas questões. Assim como quando nós discutimos aqui na audiência pública a questão dos caminhões, na verdade tem que ser uma questão bem discutida para que realmente nós não possamos aqui, de repente, cometer algumas injustiças. De repente, em alguns locais, alguns tipos de restaurante, proibir somente a bebida alcoólica, alguma coisa assim. Então, mas nós devemos, na verdade, estudar essa matéria para que nós possamos realmente discuti-la bem. Eu ouvi o Adir, ouvi o Meco aqui, falar com relação ao pronunciamento do prefeito Zampier. Eu digo a vossas excelências que eu não concordo também se realmente foi falado tudo isso. Eu não escutei o rádio, não escutei, não sei se realmente ele falou isso aí mesmo, e se foram estas as palavras, mas se foram as palavras colocadas pelos dois vereadores aqui, eu acho realmente que houve uma infelicidade e que... não querendo aqui fazer qualquer tipo de justificativa, mas que realmente, às vezes, a empolgação leva as pessoas a falarem aquilo que às vezes, não deve. Eu não acredito, na verdade, que nenhum vereador aqui nessa casa possa realmente ter pedido alguma coisa para votar. Acho que nenhum vereador, de repente, entrou dentro de um quartinho. E quando eu sigo falando aqui, eu vou falar por mim. Eu acho que o momento que eu tiver que pegar um centavo, pedir um centavo do prefeito ou de qualquer político, para ter que votar um projeto dentro dessa casa, eu acho que perdeu todo o sentido de ser vereador e de ser digno, principalmente, da confiança do povo. Eu acho que seria descer lá embaixo, se autodestruir, se autodesvalorizar, e realmente algo assim seria extremamente triste fazer algo desta natureza. E triste também seria se o prefeito aceitasse esse tipo de atitude. Eu acho que seria conivente e não seria algo, na verdade, que justifique o respeito, na verdade, a responsabilidade que nós temos com os cargos que exercemos. Então, eu falo de alma limpa, graças a Deus, o Carijó me conhece, conheço ele, conheço o Meco aqui, já de mandatos passados. Eu, pelo menos, falo por mim e tenho a certeza absoluta que jamais recebi qualquer tipo de proposta, Carijó. Jamais aceitaria e acredito que Vossa Excelência também jamais o fizeram. Você há mais mandatos do que nós aqui nessa casa. E eu acho que jamais nós teríamos qualquer tipo de justificativa para votar num projeto à mercê de dinheiro escuso, de dinheiro ilícito. Eu acho, como bem você colocou aqui, o voto é sim ou não, aprova ou não aprova. Voto de consciência, mas também de análise do projeto aqui. Então, eu não escutei o pronunciamento do prefeito. De repente, pode ser que de repente, as palavras que ele quis afirmar não sejam estas, mas que realmente se foram, eu não concordo de forma alguma, estou sendo aqui extremamente honesto comigo mesmo, não sei se pode gerar ou não repercussão, mas a gente se sente até meio mal perante a população, e algumas pessoas realmente me perguntaram se eu recebi algum dinheiro para votar em qualquer tipo de projeto. E eu faço aqui qualquer desafio para qualquer pessoa que rebusque minha vida, tanto no trabalho, tanto sou advogado da Prefeitura e Município de Boaventura, desde o primeiro dia daquele município até hoje. Encontre qualquer sujeira, e faço ali aparecer nos processos de licitação lá, encontre qualquer sujeira minha ou qualquer pessoa que realmente tenha me ofertado ou que eu tenha pedido qualquer tipo de recurso financeiro. Isso, graças a Deus, quero levar na minha vida, pelo menos, esta lição, este requisito de tentar ser o mais honesto possível, mas com muitos defeitos, claro, a gente tem muitos defeitos, erra no dia a dia, às vezes comete injustiças, mas talvez este seja um dos maiores erros de um homem público. Me permite, vereador Guinaldo. Vereador Guinaldo, tem coisas que a gente fala, às vezes a gente ri até de certas coisas, mas é seríssimo mesmo. Eu estou 17 anos dentro de câmara e, para ser bem sincero, nunca na vida passei por prefeito Zampier, agora a segunda vez Zampier, prefeito Tico, duas vezes, e prefeito Osni. Nunca sequer na minha vida um prefeito chegou e me fez uma oferta. Nunca. Me chamou para fazer uma oferta, nesse sentido. Eu acredito com ninguém. Eu nunca também, quero ser bem sincero, a gente tem que falar a verdade. Eu nunca vi de ninguém também falar que chamarem o forasteiro. Eu não ouvi falar isso. Agora, entre as palavras do vereador Meck e do vereador Adir, que falaram aqui que eu não escutei, que se eu tivesse escutado como escutei, eu falo, eu acredito nos dois vereadores. Eles iam falar a mesma coisa. E mais gente que falou também. Então, alguma coisa, certo, falou na rádio desse assunto. Vereador Dirceu também ouviu. Agora, que colocou numa situação que tentou ridicularizar a Câmara, sim. Eu acho que é uma falta de respeito com o Poder Legislativo. No meu entendimento, acho que foi um respeito. Vai lá. Como é que fica? Veja bem, vereador Aguinaldo de governo, eu acredito que falou isso. Botou em suspeita e suspeito todos os vereadores da casa. Quem que pode dizer agora, então, que não era o suspeito disso aí? Todos. Agora eu vou dizer para vocês, e quero que a população saiba. É um ano e pouco já de mandato do prefeito Zampieri. Eu fui uma vez no gabinete dele. E fui levar um abaixo-assinado para fazer, para viabilizar a patrulha do Estado para fazer lá na Vila Nova. A excelência sabe disso. E nunca mais fui. Obrigado, vereador. Boa tarde, vereador. É, realmente, o senhor não ouviu, o vereador disse ouviu, mas algumas pessoas ouviram. Até o senhor comentou que foi uma infelicidade na hora da empolgação. Mas não é a primeira vez, vereador. E o senhor já usou essas mesmas palavras. Quando ele disse até que, até eu comentei agora há pouco, quando nos chamou de bando de sem vergonha, mais coisas. E o senhor até citou que ele não aceitaria, não aceitasse, ou melhor, não proporcionasse essa atitude de até um certo, e até admiro a sua atitude até de realmente falar sobre isso, que jamais também concordo com o senhor e concordo que várias pessoas não fariam isso. Porque projetos entraram, projetos virão para nós aqui para a Câmara, para ser estudado. Eu queria pedir, e até fazendo até um ênfase até sobre a atitude que o senhor teve, que o senhor se manifestou, que jamais aconteceu isso, a quantia que repercutiu essa fala, por mais que o senhor nem escutou. Que o senhor mesmo admitiu que realmente fica uma coisa pesada. Eu queria pedir, vereador Lídio, que no mínimo, o prefeito se retratasse sobre essa parte. Claro que, não sei se foi falha nossa ou minha, ou o quê, que no passado, quando ele nos chamou de bando de sem vergonha, nós não pedimos que ele fizesse essa retratação. Acredito que agora, com essa atitude que ele teve, apesar ainda falando que é um projeto bonito, eu acho que Pitanga precisa desse projeto, eu queria até solicitar que o senhor entrasse em contato, pedindo oficialmente que ele se retratasse sobre esse termo de levar um vereador para um quarto para ensinar ele a votar, ou fazer com que ele votasse de uma maneira diferente do que a votação. Obrigado, vereador. Vereador Meco, eu até escutei fazer esse pedido. Eu prefiro, realmente, pedindo aqui até desculpa, Vossa Excelência, por não poder atender. Eu acho que é uma questão, na verdade, de responsabilidade de cada um com aquilo que fala. Eu, realmente, se eu chegar para ele pedir retratação, eu acho que ele tem que ter, se realmente aconteceu isso, acho que tem que ter a consciência daquilo que falou e, de repente, ele mesmo explicar até porque ele sabe, se é que ocorreu, a repercussão que deu. Eu acredito, de forma alguma, estou questionando aquilo que ouviram aqui e já digo se realmente aconteceu isso, mas eu não posso falar por aquilo que eu não vi, eu estou falando pelo que Vossas Excelências aqui comentaram, mas acho que realmente foi uma infelicidade e eu prefiro não responder esse tipo de coisa, seja nesse ato ou qualquer outro ato e qualquer pessoa pública, de repente com palavras que posso também se equiparar a que foi usado. Posso complementar então, vereador? Então, já ouvindo esse seu pronunciamento, eu queria pedir, acredito que o senhor também vai concordar, que a casa fizesse um ofício solicitando uma retratação do prefeito, porque, bem como o senhor disse, até me desculpe dirigir direto para o senhor, porque o senhor é o líder do governo, mas que a casa tenha esse ofício, tome essa atitude, para que não fique esse clima porque acredito que se amanhã todos nós votarmos a favor desse projeto, quanto foi que nós pegamos? Qual que foi para o quartinho? Então, eu acho que seria uma retratação, um esclarecimento dele, por que dessa palavra dele solicito até a mesa, para que tenha essa atitude, tenha essa iniciativa, para que o prefeito, o executivo, faça essa retratação sobre esse quartinho. Peço a parte, vereador, já que nós estamos aproveitando falando sobre esse caso. Fique à vontade. A gente também fica preocupado. Acho que o prefeito fez as colocações na rádio, mas é isso mesmo que ele falou. E eu acho que está faltando respeito com nós. Infelizmente, a atitude do prefeito, ele é um trabalhador, ele é uma pessoa que batalha muito por Pitanga, mas a boca dele é uma boca, olha, fedida. Deus perdoe dizer essa palavra, uma pessoa que o que ele faz com a mão desmancha com os pés e com a boca. Então a gente fica preocupado mesmo. Uma colocação, essa não é a primeira vez que o prefeito falta com respeito com os vereadores. Eu sempre digo, acho que tem que respeitar nossa casa aqui, nós respeitamos o trabalho dele lá, então um pouco de respeito nós precisamos. E eu tenho minha consciência tranquila, nós conversamos bastante aqui, brincamos, mas eu não precisei votar nenhuma vez nesse projeto polêmico. No IPTU eu não precisei votar, porque eu com o presidente, se eu voto, você dá empate, 5-4-4, e não deu. Então, na hora que tiver um projeto para me votar, tiver que decidir que dê empate 4-4, eu vou decidir com a minha consciência, tranquila, e não vamos ter problema nenhum, prefeito. Só que o prefeito falou mesmo com essas palavras. Acho que eu, um pouco nós convivemos junto com o prefeito, nessa reunião, vereador. O senhor sabe que ele descontrola muito facilmente. Infelizmente, vamos providenciar essa casa aqui, tudo que nós temos de direito aqui, para ele quiser se retratar, seria ótimo, se não quiser também, que respeite um pouco nós. Só isso nós pedimos do prefeito, nada mais. Muito obrigado. Eu acho, Adir, sinceramente, eu até acho que realmente, igual o vereador Carijó coloca aqui, acho que nem nós temos duas figuras, de repente, atípicas, até porque eu não conheço outra dentro do Paraná, que é o Requião, também é outra pessoa que realmente não mede as palavras, realmente fala aquilo que acredita, tem vontade de falar, realmente sem pensar se está fazendo mal ou não, se está criando algum constrangimento ou não com outra pessoa. Mas eu até acredito, assim, até imagino, que não seja uma fé. Talvez seja a falta, num certo momento, na verdade, de controle daquilo que fala. A empolgação, na verdade. A gente, eu mesmo aqui, na verdade, já cometi alguns exageros, já pedi desculpas aqui, não nesta proporção, mas a gente às vezes está falando e às vezes é indagado, é questionado e acaba às vezes saindo uma ou outra palavra que não deveria sair aqui. Mas a gente mesmo precisa rever aquilo que a gente faz, aquilo que a gente faz no dia a dia para tentar realmente melhorar. Eu vejo que ele tem uma ânsia, assim, quando a gente vai conversar, você vê assim que ele está, parece que até um certo ponto, extremamente nervoso, para não dizer outra palavra, e preocupado com uma vontade de fazer algumas coisas. Ele criou uma central de projeto e fez um monte de projeto, inclusive está em Curitiba, atrás de recursos para comprar esse terreno aqui, para que realmente seja instalado esse projeto aqui dos ovos, e já gostaria de adiantar aqui a Vossa Excelência, para não ficar que na Pitanga vieram aventureiros aqui, que estão tentando realmente trazer fantasias aos agricultores, ao município de Pitanga, porque isso acontece muito, realmente, no nosso país. Essa empresa, nós sabemos que a Big Frango, na verdade, ela busca parceiros. A Big Frango é uma empresa, eu diria assim, muito grande no cenário nacional. E os projetos para ela é para se tornar uma das maiores do país. E essas parcerias, uma delas é com esse grupo Somopar, que é um grupo noveleiro, na verdade, um grupo que fabrica móveis, mas que também está entrando, junto com a Big Frango, em outras atividades, e uma delas é a questão dos frangos. Só para você ter ideia, o quanto é grande essa empresa, eles inauguraram agora, eu tenho aqui, inauguraram em Bonito, Pernambuco, deixa eu ver aqui, também de Arapongas, a Somopar elegeu o município de Bonito, em Pernambuco, como base de seu plano de expansão no Nordeste. investiu quase 11 milhões na fábrica, inaugurada no fim do ano passado, que emprega 180 pessoas e tem capacidade para produzir até 10 mil sofás por mês. Então é uma grande empresa, é uma estrutura assim, muito grande. Para você ter uma ideia, nós conversávamos depois, ela tem todo o financiamento já garantido. Todo o financiamento garantido. É algo assim que eles trouxeram aqui uma carta de intenção, mas que é muito mais que uma carta de intenção. E a área que eles precisam, na verdade, não é só os 60 alqueires. Eles, o município vai ceder 60 alqueires com cláusulas nessa sessão, cláusulas inclusive de reversão, uma vez não construído, volta para o município, indenizações, um monte de coisa, mas eles irão adquirir o resto, que, se for esta propriedade que eles já verificaram, uma eles parte, irão adquirir o resto da fazenda. Sim, uma parte, eu só queria só complementar, porque o senhor falou que com reversão, pelo que eu entendi... Cláusulas semelhantes também. É certo, mas não pode ser doado e nem ser comodato. Então, jamais seria feita uma reversão. Não, assim. Porque não, você tá enganado. O Tribunal de Contas não permite uma aquisição de um terreno desse valor e ser feita uma doação ou um comodato. Seria, sim, uma venda. Uma venda para essa firma com critérios ou até com tempo de para pagamento, uma condição maior para facilitar a vinda dessa firma para Pitanga. Pelo contrário, vereador Meco, o Tribunal de Contas, a gente mexe diariamente com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas exige toda a garantia em favor do município. Até porque, falando agora tecnicamente da questão do próprio direito administrativo que protege o poder público, todas as cláusulas de contrato que se faz com o poder público, existem umas cláusulas chamadas cláusulas exorbitantes, cláusulas que só são inseridas nos contratos com o poder público. Cláusulas que visam somente o interesse público, ou seja, qualquer contrato que contrarie isso, ele é totalmente inválido, não tem aplicação nenhuma, inclusive hoje. Qualquer licitação que você faz, ou qualquer aquisição ou cedência de imóvel, seja por direito rural de uso, doação, comodato, qualquer outro sistema, você tem que comunicar primeiramente ao Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas se manifeste. Então, você pode inserir, se não for esta cláusula, outra cláusula que proteja o poder público. Eu só complementando, eu acredito, eu acho que o senhor vai ter mais conhecimento, vai ter participação melhor, mas o benefício seria maior para essa firma, até em conversa com o próprio ex-secretário, que foi estudado já no parte jurídica da prefeitura, que não há possibilidade pelo Tribunal de Contas que seja feita essa doação, até mesmo uma venda do município para essa firma, com uma certa carência e benefícios para que seja instalado no nosso município. Então, já está sendo estudado, até em conversa, até o secretário, acho que vai ter mais conversa, até na sexta-feira foi falado até, e essa firma, até para fazer falar bem mais, ela tem, apesar de ser uma firma moveleira, ela tem produção de máquinas para abate, para incubadora, para que faz parte na parte de avicultura. E já está entrando também suinocultura. Então, a parte de porcos e de suinocultura... Pique frango, né, você quer dizer? Isso, mas é em conjunto com, Não, eu quis falar lá que sociedade. A Pique Frango está iniciando e que essa nova parceira, que é a Rufato, Big Frango, né, está entrando agora na questão dos ovos e pretende... Hoje é a Big Frango que vai entrar. Eu digo uma firma que eles têm, que tem essas máquinas, inclusive, também abate de suínos. Eles fabricam a máquina. Né? Eles fabricam tudo. Então, é interessantíssimo que na sexta-feira nós temos esse conhecimento para que mais coisas importantes até venham a brilhantar, vamos dizer assim, esse projeto. Eu acho que talvez nós, eu espero que sim, mas que nós tenhamos, dificilmente teremos aí num pequeno espaço de tempo, um projeto tão grande realmente. E um projeto que a gente verificou, e quando o Pessut assumiu agora, eu acho que a esperança se tornou muito maior. Eu acredito, até usando as colocações do vereador Adir com relação à questão do agricultor, eu acho que o Pessut é muito mais agricultor, vai olhar muito mais esse lado do que o próprio Roberto Requião. E eu acho que é uma pessoa também mais acessível, mais fácil, na verdade, de poder ter um diálogo. Até já está mostrando, e pelas informações que nós tivemos no dia de hoje, realmente é algo assim que deixa a gente contente para o futuro com relação ao Pessut. Realmente mostrou assim, uma visão muito grande para esse lugar. Praticamente garantiu aqui que nós teremos, por um avião ou por outro, os recursos. Então, a alegria, na verdade, desse projeto não é somente mais uma expectativa. Esse projeto da Big Frango aqui com a Rufato, realmente é um projeto que salva aí talvez uma grande zebra não venha acontecer em Pitanga. Hoje eu já diria dessa forma aqui. Algumas indagações surgiram, né? Por que 60 alqueires para essa quantidade? Mas tem a instrução normativa aqui, que ela estabelece o porquê desse espaço tão grande entre uma granja e outra, ou entre um aviário, sei lá, o termo correto ali, e realmente a exigência é grande. Inclusive, eles vão precisar, para o projeto deles, mais de 90 alqueires. Mas se for essa área, eles vão adquirir o restante, a empresa vai adquirir o restante, e vai ficar com essa outra área, que acho que é 100 e poucos alqueires, né, vereador Meco? Só para... Falando como o senhor falou do Pessut, do governador Pessut, a conversa até, um entendimento com a RPC e Gazeta do Povo, inclusive também, mais ainda, com o prefeito de Curitiba. E a Agrogen de Guarapuava, hoje tem 200 alqueires ali na região de Guarapuava, e terá essa parte de incubadora e de ovário, que eles falam que seria, ovário, né? Que seria a produção das galinhas que vão produzir o ovo para... os pintainhos, né, que sejam para aí sim, para ser no corte. Olha, vereador Meco, na verdade, como eles, na verdade, deixavam bem claro, o próprio prefeito deixou bem claro, que não estava ali criando uma expectativa absurda aí, ou algo aí que deixasse todo mundo fantasiado. Essa instrução normativa, na verdade, estabelece várias fases, né? Nós temos aqui, na verdade, 13 fases que vai desde o estabelecimento de linha pura até os estabelecimentos para classificação, seleção e armazenamento de ovos férteis. Aqui seria o ovo para reprodução, né? A princípio seriam 100 empregos diretos e mais não sei quantos indiretos, mas o importante, na verdade, isso aqui não é esse 100 emprego, não é esse problema que não fica só no ovo. E por que que eles querem investir em Pitanga? Não seria só em Pitanga, que nós temos Boa Ventura, tem Santa Maria, esses outros municípios vizinhos. A expectativa deles realmente é deles terem aqui um crescimento muito grande, não tenha dúvida. Eles colocam aqui a questão da produção do milho, eles colocam tantos outros fatores que favorecem. Aqui próximo já está, acho que é o Biratã, né? O Biratã está sendo construído o frigorífico, o abate, acho que para 500 mil aves por dia, eu não lembro o número exato, ou é Rolândia que abate 500 mil aves dia, né? Ali em Ubiratã, não sei se é esse mesmo número, não lembro agora, mas é algo grande também. Me permite? Sim, vereador. Eu quero só colocar as coisas assim. Eu ouvi falar que os galinheiros é Ubiratã. Ubiratã. O abate que é... Não, tem Rolândia, Rolândia hoje e tem... Não, Rolândia é o abatedor. Não, e a Ubiratã está sendo construída. Ubiratã está sendo construída. Tá, daí daqui vai para lá. Não é verdade? Sim, é verdade. Daqui vai para lá. Vai, nasce o pinto aqui e levo lá nos galinheiros. Não, levam o ovo. Eles levam o ovo. Aqui, na verdade, aqui é o... Como é que eles chamam aqui? Está aqui, ó. Matrizeiro. Não, é outro nome. Estabelecimento Avozeiro. Avozeiro. Ele vai produzir o ovo para gerar os pintainhos lá. Porque aqui não vai... Não, nós não teremos aqui a incubadora, por enquanto. A gente também tem que se aprofundar no projeto. Isso. Porque leva o ovo daqui, ele viaja lá. Você que não vai... Tem uma série... Segurar esses ovos aí. Vejam bem, ó, mas tudo bem. É uma série de exigências que quer mostrar. Tudo bem, vejam bem. Parece que já, então o lugar já está definido onde que é, porque não. Você se colocou com essa fazenda. É uma das áreas que eles verificaram. Isso. Eles se interessaram, na verdade, por essa área aqui, acho que é Taquaruçu, né, o Bandeira, coisa assim, pelo que ela possibilita, pelo tamanho e pelo isolamento. Exatamente, pelo isolamento que sanidade, precisa. Sanidade, né, que dá nesse... Isolamento. Aqui as exigências sanitárias é absurdo. Tá, mas aí que tá. Então, para lá, se precisa fazer, ter um isolamento de um... É 28 mil metros quadrados. É mil metros cada pavilhão? Eu confesso para você que eu não li. Não, eu também não sei. Eu também não vi o projeto. Uhum. Então, veja bem, vamos dizer que seja. Porque tem que ser 60 numa área. Não pode ser um pedaço aqui, outro lá, outra área aqui, pra, já que vai ter que isolar? Será que? Não sei. Eu também não sei. Na verdade é toda uma... É uma gama. Antes não pode ter... Na verdade, eles vão... Bom, dizer... mas tem que ver o projeto. Eu só quero colocar para Vossa Excelência e dizer aqui, só para ajudar a esclarecer os fatos, que aquela outra passagem do atual prefeito, lembro que eu falei na tribuna, que ele tinha, até ele devia se retratar, que foi, não, ele podia se retratar, não se retratou, ele teve oportunidade, ele podia ter se retratado, não se retratou até hoje. Só isso, obrigado. Permitem, só? Sim, vereador. Eu acredito que quando vier esse projeto, virá com as justificativas, tudo certinho, e como Vossa Excelência falou, questão de cláusulas, e acredito que deverá constar que esse imóvel a ser adquirido pelo município, certamente não será dado em garantia a futuros financiamentos, e sim imóveis que ele já possui ou que venham a ser adquiridos com recursos próprios deles. Eles até comentaram, Adir, que o recurso está disponibilizado. Se não for aqui Pitanga, vai ser em outro lugar. E aí, na verdade, entra o dedo de uma pessoa que realmente, eu diria assim que por sorte, talvez, Pitanga, que é o Rodrigo Ribeiro, que é casado, acho que é com cunhado, uma coisa assim, com um dos donos, lá, o diretor dessa Rufato Big Franco. Aí que entrou, talvez, a grande saída, e a gente sabe que entrou aí relação de parentesco, e realmente o Rodrigo tem os méritos aqui nesse projeto, a gente tem que ser justo nessa questão, até porque antes mesmo da própria eleição, tem até filmado, eles já visitaram alguns locais, os Zampiar junto com o Rodrigo, foram atrás disso antes mesmo de ter concretizado a eleição do Zampiar. Então, realmente, eles vêm trabalhando nessa questão. O que o Zampiar tem, de repente, que exagera nessas questões de usar a palavra, não tenho dúvida que tem uma vontade de trabalhar grande. Isso é inquestionável, podem não gostar, podem realmente criticar, podem criticar que é grosso, é tudo isso, mas criticar pela falta de trabalho, isso não... Eu não vejo razão nisso aqui. Criticar por erros também podem criticar, mas a vontade e a correria. E nunca se fez tanto projeto nesse município de Pitanga, e esses projetos estão disponíveis para cada um dos senhores que queiram conhecer, que queiram comparar com mandatos anteriores, estão todos disponíveis. Projetos recebidos em Brasília, projetos recebidos pelo Estado, vários projetos com recursos já disponibilizados, licitações já abertas na Prefeitura para a construção de várias obras em Pitangas. Teremos aí em breve uma licitação para mais de 90 quilômetros de cascalho. Teremos a partir do dia 12 agora o início da cidadania rural, que vai atender Cantu, Queto, Santa Rita. Teremos a pedido do vereador Aritana, logo depois disso, sim, cidadania na tua vila, Aritana. Teremos, que inclusive você pediu há vários dias, você ouviu do prefeito também, sua testemunha disse que ele fará lá. Então, desculpa atrapalhar, sim, essa empolgação sua. Mas eu queria até já pedindo, já que já... com esse projeto, talvez seria a hora, já que nós votamos a favor de uma isenção de impostos da UCP, e existe esse projeto, que a Câmara se manifestasse para a UCP, que providenciasse cursos como agronomia e veterinária, para ter um incentivo maior, porque até nesses cursos, pessoas que eu acho que virão para essa fazer parte do nosso município, façam parte também nessa como professores, como que são pessoas até, eu acho, com um grau bem superior, porque pelo que nós vimos, pelo que nós imaginamos desse projeto, seria coisas de primeiro mundo. Então, não é nada mais justo que a UCP agora contribua com essa isenção de impostos que nós votamos aqui na Câmara, qual fomos até penalizado com palavras, com atitudes, que nós não queríamos o crescimento, não queríamos a UCP aqui. Então, que agora a UCP tenha essa iniciativa e traga esses cursos para que o nosso município seja abrilhantado maior ainda, né? Hoje eu estou empolgado. Vereador Meco, até, na verdade, essa questão desses cursos, a própria UCP, não é esse ano, já encaminhou para o Ministério da Educação pedidos desses cursos, mas você sabe que, na verdade, para esses cursos serem deferidos, precisa de uma estrutura, inclusive enfermagem. Acho que eles andaram até estudando o próprio Hospital São Vicente, e acho que não se enquadrava, não era possível, na verdade, o curso de enfermagem, pelo menos é o que eu ouvi, por causa da UTI, né? Com relação à questão de curso de agronomia e veterinária, eles precisam adquirir, na verdade, um terreno aqui na... É um terreno Nossa. Grande para implementar isso aqui. E eles estão buscando esses cursos. Não é coisa para breve, não. É algo assim que vai demorar em um certo tempo para realmente conseguir. Mas a UCP está correndo atrás realmente disso aqui, a gente acredita. E eu acho justo que a OCP realmente contribua com essa questão, que nós possamos ter aqui, de repente, curso nessa área, já que realmente nosso município é extremamente agrícola. Eu vou pedir desculpa, vereador e presidente Aritano, pelo excesso de prazo, que, mas como sempre, realmente, a gente sofre alguns apartes, e eu teria até algumas outras matérias para colocar aqui, mas que em razão já de ter me cedido no tempo, eu deixarei, na verdade, para a próxima sessão, fazer comentários com relação às demais matérias. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinário número 8/2010. Altera valores nas ações dentro do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010. E abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Votação única do projeto de lei ordinária número 9/2010. Retifica protocolo de intenções firmados entre municípios de Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Iretama, Laranjal, Manuel Ribas, Marquim, Mato Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Turvo, para a constituição de consórcio público destinado a promover o desenvolvimento rural e urbano sustentável dos municípios que compõem a região central do Estado do Paraná. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 7/2010. Altera dispositivos da lei número 499/2008, que trata da política municipal do meio ambiente. Em discussão e votação, projeto de lei ordinário número 8/2010. Em discussão. Esse projeto nós já discutimos sessão passada, nas comissões, eu acho. Só dinheiro. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, projeto de lei ordinário número 9/2010. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão. A primeira votação no projeto de lei ordinário número 7/2010. Em discussão. Em votação. Senhor presidente, esse projeto 7/2010, ele, na realidade, já foi votado na gestão anterior, né? Mas agora está sendo alterado a nomenclatura, né? Em virtude de ter extinguido a Secretaria da Agricultura e passou para o Meio Ambiente. Seria isto? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Acredito que o vereador Dirceu vai falar sobre essa reunião do deputado Ricardo Barros, deputado federal, no qual eu queria falar também, agradecer, porque a emenda que foi em frente à minha casa, que foi aquele asfalto, até eu tenho que estar na quinta-feira aqui, tenho que participar, e agradecer ele, porque foi, confesso que a nossa Pitanga precisa de várias emendas igual essa. Até quando nós falamos sobre aquele que nós teríamos que fazer um requerimento de limpeza do rio, até só complementando, do rio Pitanga. E eu acredito que nós deveríamos também responsabilizar. Se der outra enchente, a secretária da cidade vai se responsabilizar? Porque realmente é a pasta dela. Ela vai ser responsabilizada se por acaso der mais uma enchente e essas pessoas ficarem à mercê. Eu queria até mais uma vez pedir um ofício que a casa fizesse, encaminhasse para o senhor presidente, a secretária da cidade, responsabilizando ela. Porque se nós protocolarmos esse ofício, daqui a alguns dias nós teremos alguma, que Deus ajude que não aconteça, mas o resultado mais eficaz para evitar esse problema que acontece no Rio Pitanga, ou para as pessoas que moram ribeirinha ao Rio Pitanga. E como foi falado em alvará, que já está sendo feito, já está sendo entregue alguns boletos, eu queria comentar ou fazer até uma observação que eu ouvi de alguns proprietários, porque quando veio aquele projeto, vereador Adir, que nós contestamos o valor. Eu quero dar um exemplo de um proprietário que pagou ano passado o seu alvará R$ 97,00. E hoje apresentaram um boleto de 3.900 e pouco para o mesmo alvará. Mas conversaram, até foi discutido e caiu para 3.500 e pouquinho. Quanto por cento subiu? Mais de 200, eu acho, né? Então, eu acredito que a população, até foi falado em bares, fechar ou abrir. E agora, como o vereador Adir até comentou, que agora na entrega, ou até nesse fornecimento dos alvarás, pedir para o proprietário que tome mais cuidado na hora de continuação da abertura dos bares à noite, para que se previna dessas pessoas. Mas e esse alvará, o pagamento desse alvará? Quanto vai ficar? É bastante o percentual que subiu. Desculpa a insistência. Boa noite. Só falar, senhor presidente. Vou agradecer a presença das pessoas aqui. Calma, Meco. Mas dizer também que realmente a gente tem algumas pessoas que vão pagar mais, mas felizmente aqueles que também que não têm condições, principalmente a grande maioria em Pitanga, realmente algumas pessoas pagarão bem menos ou serão isentadas. Aquelas pessoas que têm casa até 50 metros. Então, grande parte da população, nessa reforma do Código Tributário, teve o seu valor, não, estou falando agora com relação ao IPTU, teve o seu valor reduzido, porque o IPTU também, vocês dizem que aumentou, o alvará sim. É, mas eu vejo assim, por exemplo, que não seria justo, e uma pessoa hoje me ligou, que tem um barracão de quase 400 metros, que realmente pagava 300 e poucos reais, e que está pagando agora 1.100 reais, ele achou realmente que era muito. Talvez o 300, o 1.100 talvez até seja a princípio muito, mas se nós formos comparar com quase todos os municípios aí do Paraná, ainda nós temos o menor valor, proporcionalmente. As palavras, né? Qual seria, senhor? Quero só fazer um convite, suas excelências, e também a população em geral, que no próximo domingo nós teremos aí calendário estadual da Feira de Bezerros, a partir aí das 15 horas no Parque de Remates dos Marchemim, nesse próximo domingo. Então, todos estão convidados para participarem e prestigiem os nossos pecuaristas. Muito obrigado. As palavras, senhor presidente. Qual seria, senhor? Quero agradecer a presença de todos e quero expandir mais uma vez o convite para quinta-feira, a partir das 19 horas. O deputado Ricardo Barros, a caravana progressista, vai estar aqui nesta casa, passando a cada um aquilo que é de bom que sempre Ricardo Barros trouxe por Pitanga. E quero dizer que sempre o deputado esteve com nós, sempre votei para ele, sou do partido dele, agradeço por tudo que ele fez por Pitanga e pelo povo de Pitanga, e acredito que na visita de 299 municípios que ele está correndo, se Deus quiser, ele vai ser o senador do Paraná e Pitanga vai ter mais ainda. Muito obrigado. Nada mais havendo, encerro a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais.